Juízo de Bancada, onde a opinião é descomplicada. Segunda-feira, bem-vindos a mais um Juízo de Bancada. Estão a ouvir a voz de Pedro Silva. Tenho aqui Tânia Pedrosa e Manuel Bandeira para me acompanhar. Ricardo Marques está perdido no trânsito. Não, ele vive muito pertinho da Rádio Voz Maris. Está um bocadinho atrasado, mas já vem. Estamos à tua espera, Ricardo, se nos estiveres a ouvir. Espero também que os nossos ouvintes, e muitos, estejam a ouvir-nos, porque vamos ter um programa recheado de conteúdo. Vamos ter atualidade, vamos ter Esmoriz e Ovar, e muito boas notícias em Esmoriz e Ovar. E vamos ter também desporto lá para a frente, também um entrevistado aqui pelo meio, por isso já sabem, Juízo de Bancada, um programa que vai das 9 às 11 da noite e sempre muito animado. Vamos começar com os nossos mini temas e com a nossa parte relativa à atualidade. Olá Tânia, tu és sempre Olá, a primeira Pedro. A falar, vou-te dar novamente a palavra. É muito bem, já é tradição, já é da praxe eu ser a primeira a quando sou a eu a moderar, vês como sou educado. É verdade, tenho muito mais consideração por ti do que pelo Ricardo, a verdade seja dita. Mas pronto, ao que realmente importa, eu tenho dois mini destaques, não sei se queres que eu diga agora os dois, se diga só um. Fala-me do primeiro então. São os dois boas notícias. São. Então, um é um ato de coragem, o outro é uma boa notícia para quem gosta do festival então, da Eurovisão. Então podes escolher então o que quiseres. Vou começar pelo festival da Eurovisão porque... Já abriste um bocadinho... Apela um bocadinho ao meu coração. Não, é o seguinte, eu já disse aqui que o festival da Eurovisão começaria nos dias 10, 12 e 14 de maio. Portanto, sem Portugal. Sem Portugal, exatamente. E portanto, amanhã é a primeira semifinal do festival da Eurovisão que se vai realizar na Suécia. Como, aliás, aconteceu há cerca de 2 anos atrás. E o certo é que, no dia de hoje, houve, assim, uma boa notícia para quem gosta de Justin Timberlake. Isto porquê? Oh, meu Deus. Porque o próprio do Justin Timberlake vai atuar na final do Festival da Eurovisão da Canção. Excelente notícia. Isto porquê? Isto vem no seguimento do lançamento da nova música do Justin Timberlake. Ah. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ouvir ou não, Pedro. Sim, claro. Foi logo a primeira coisa que fizeste amanhã. Não, mas tu que és um rapaz que te gabas, que gostas de vários tipos de gosto música. Gosto muito de Justin Timberlake. De várias bandas. O senhor tem uma música nova, que é toda ela cheia de movimento e de ritmo e de alegria. E o certo é que ele vai atuar no final do festival. E, portanto, eu na próxima semana comprometo-me aqui a dar um pequeno lamiré daquilo que foi o festival da Eurovisão. Mas isso é um bocadinho... Vá, digamos que não pactua muito bem com o Festival da Eurovisão. Estão ali a tentar mostrar as bandas e os cantores dos vários países. Sim. E depois dão a notoriedade toda ao cantor que já tem a notoriedade para si. Ele vai fazer uma apresentação de 3 minutinhos. O espetáculo que normalmente costuma ter de 12 minutos. Mas a prova é que os fãs, como tu, já estão a noticiar e já nem querem saber do resto. Não, eu acho que o espetáculo vai brilhar ainda mais. Eu, por acaso, já tive a oportunidade de ver o vídeo de abertura do espetáculo e não sei se sabes qual é que foi a música que ganhou o ano passado, se tens em mente qual era. Já não me lembro. Daquele rapazinho nós bonitinho. Nós passamos lá aqui. Exatamente, acho Heroes. Não sei sim, se sim, já sei, já sei. Pronto. A Conchita deixou-me... A Conchita atrapalhou-te de ideias. Pronto, e a abertura vai ser muito gira porque vai ter um grupo de miúdos, tipo mesmo ao género que lá de futebol, batemos todas as mãos ao mesmo tempo. Portanto, é giro. Eu convido a quem gosta amanhã, porque o festival final vai ser passado na RTP. E porque não está a dar o Juízo de Bancada nessa hora. Exatamente, até porque as semifinais vão ser transmitidas na RTP em indeferido, portanto, às 10 da noite, mas a final vai ser transmitida em direto. Portanto... Aqueles comentadores portugueses por trás. Pois com uma dobragem da língua, não ao pormenor, mas com o melhor que certamente eles conseguem fazer. E, portanto, Pedro, olha, eu sei que tu gostas da Eurovisão. O Emanuel... Nem tanto, mas dá uma perninha se for preciso, não é verdade? Dou. Claro, Ibra, dou. Claro que dás, conto muito bem. Dá duas. Para a semana vais levar comigo aqui a falar disto outra vez. Por isso, o meu primeiro destaque era relativamente à Eurovisão. Excelente, Tânia, mas vamos para o próximo. Queres ser tu a dá-lo? Já o teu? Não, passa para o Emanuel. Ah, pronto. Eu falo daqui a bocado outra vez. É para começarmos contigo e acabarmos contigo. Muito é mais bem, bonito. Por isso, Emanuel, tens a palavra. Olá Pedro, olá a todos aí em casa. O meu destaque. Não é o Ricardo chegar agora. Não é o Ricardo estar a chegar. Se bem que o Ricardo chegar atrasado já não é bem destaque. Sim, não é um destaque. Pumba, primeira farpa. Não, agora a sério. na senda daquilo que eu tenho vindo a fazer aqui nos mini temas, que é não falar de nada assim muito pesado, eu hoje trago outra coisa que funcionou muito bem e que eu quero repetir aqui, que é um questionário. Pronto, vamos pode lá. Ser? Então. Vamos que lá. Giro! Vamos logo, pode isso. Ser? Parece aquele Ibarão, que agora estreou um na TVI. Um programa de questionários. Ah, mas isso ele sabe. Foi porque, sabes que eu tenho muitas insónias. Ai, não sabia. Gosto de televendas e nunca mais começava as televendas naquele dia. Estava a dar a aquela senhora brasileira. Ah, bom. Bem, porque este questionário, atenção, calma aí em casa, este questionário resulta de uma investigação do Observador, portanto estou aqui a revelar onde é que isto está, e qual é que é a questão? Isto são tudo conhecimentos que nós, que já passamos pelo ensino básico e secundário, devíamos ter. Ganhei. Só que provavelmente já não temos. E já soubemos isto um dia e se calhar agora já não sabemos estas coisas básicas. Estão preparados para começar? Força aí. Ora bem, primeira questão. Em que braço da Via Láctea fica o planeta Terra? Em que braço? Em que braço da Via Láctea fica o planeta Terra? E depois tem quatro hipóteses. Braço de Sagitário, braço de Orion, braço de Perseus, braço de Norma. Isso aprende-se em que ano? Não sei, mas tiveste ciências, portanto de certeza que soubeste... Não tem isso. Pá, mas arrisquem. É o Orion. Braço da Via Láctea onde fica o planeta Terra. O Pedro diz Orion. Tânia. Tens que retirar outra vez rapidamente. Isto são 15 questões. Isto não... Pronto, Sagitário... Sagitário, Orion, Perseus, Norma. O terceiro. Ah, bom, nem quer dizer os nomes, António. Ricardo, aqui chegado. Olá, 1, 2, 3, 4. Rápido. Bem, na impossibilidade de dizer que é o braço esquerdo, eu vou optar pela opção do Pedro e escolher o Orion. Orion. É porque sabes que eu sou muito inteligente. E acertaram. Por acaso sabia, mas não lembro. Eu sabia. E acertaram. Segunda questão, muito rápido. A que país pertence a Groenlândia? Noruega, Reino Unido, Dinamarca, Canadá. Groenlândia. Canadá. A Tânia diz Canadá. Pedro. Noruega, Canadá, Dinamarca e... Reino Unido. A Groenlândia pertence... Aquilo é muito lá em cima. À Dinamarca. O Pedro diz que pertence à Dinamarca. O Ricardo. Reino Unido. Vai ser diferente. Tânia. Eu só posso pôr aqui uma questão. Vá, vamos lá. Tu disseste Reino Unido e ele disse Dinamarca. Pronto, para ir com o Pedro. Por causa do Dinamarca e voltam a acertar. Os membros de juízo de bancada fortíssimos. Fortíssimos. Terceira questão. Esta é facílima. Era Dinamarca, não era? Era. Sim. Pois. Terceira questão. O que é que inventou o Thomas Edison? Esta nem vos vou dar. A lâmpada. Pronto, esta, se não soubessem. Fácil. Fácil. Quarta questão. Isto é equações, não vamos fazer isto aqui porque ia dar asneira. Acho que eu era muito bom no perguntados, Emanuel. Pois. Qual é que é o músculo mais forte do corpo humano? É a língua. Fácil. Muito bem. A minha. Tu estás... Algumas pessoas então, meu Deus. Que substância tem apenas 3 átomos de oxigênio? Ah, eu era péssimo nisso. Tenho ozono, oxigênio, água. O ozono não é que tem duas, é O2. Água, CO2. É água. CO2? CO2 é oxigênio. H2O é água. H2O é mesmo que é substância água. Tem apenas 3 átomos de oxigênio. Ah, não pode ser então. Porque... Não pode ser. Qual é o outro? Água, oxigênio, ozono, estanho. Ozono. Estanho. O 3. É o estanho. É o estanho. Opa. Completamente errado. Vês? É o ozono. Ah, é disso. Até os melhores falham uma. Ricardo, não dás de ciências. A sério que vamos fazer 15 perguntas? Não, não, eu estou a passar aqui mais à frente. O que é a hipotenusa? É a soma do quadrado dos catetos. Não, o quadrado de hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Não foi isso que eu te perguntei. O que é hipotenusa? Hipótese A, o lado mais curto de um triângulo acutângulo. B, o lado mais longo de um triângulo escaleno. C, o lado mais longo de um triângulo retângulo. D, o lado mais longo de qualquer triângulo. Pedro, não vale ver a net. Não estou. O lado mais longo de um triângulo retângulo. De um triângulo retângulo e o Ricardo acerta. Qual é? Muito bem. Não vamos fazer aqui as 15. Oh, não vamos fazer aqui as 15, mas estou surpreendidíssimo. Vocês estão. Emanuel. Fortíssimos. Por favor, fazemos parte do juízo bancado. Fortíssimos. Estás a brincar comigo, Emanuel. Pronto, Pedro, é esta a minha mini brincadeira. Depois, se houver mais tempo, tenho outro mini destaque. Ok, Emanuel, avançamos. Passemos ao meu destaque, que não é brincadeira. Não uma é coisa séria. É, seríssimo. Atenção que já noticiamos e já passou cá por Esmoriz, passou por Maceda, passou por Ovar, a imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima anda a correr o país. Atenção que em Ourém, curiosamente a cerca de 10, 15 km de Fátima, ou seja, não teve de ir para longe, deu-se, na altura em que a imagem estava a passar por lá, um milagre do sol. Meus senhores e minhas senhoras, tal como em 1917, curiosamente quase 100 anos depois, a festejar o centésimo aniversário do Milagre do Sol e das Aparições de Fátima, dá-se outro Milagre do Sol, neste caso em Ourém, nesta freguesia. O sol bailou, dizem as pessoas que viram. Maria Helena, uma senhora devota, disse mesmo assim: olhava-se para o sol e quase que se ficava cega. Normalmente não acontece isto. Não. Eu quando olho para o sol, até pessoas até passam a ver. Era o que eu ia dizer, eu fico a ver melhor. Quando olho para o sol, fico a ver melhor. E no meu também, já corrigimos dioptrias, olhar para o sol. Sim, exatamente. Tu ontem estavas a trocar as lentes e eu disse: tu tens olhado para o sol tantas vezes e ainda não ficaste a ver melhor, é Ricardo. Eu, por exemplo, hoje nem trago óculos. Não trouxe. Claramente. Atenção que depois a investigação teve de ser muita, porque realmente parecia mesmo que era um milagre o sol, mas veio um senhor especializado, um antropólogo nestas questões, e disse: ah não, isto acontece muitas vezes, só que as pessoas quando estão a pensar que pode haver um milagre, que estão nomeadamente presentes com a imagem de Nossa Senhora de Fátima no momento, olham muito para o sol. E realmente pode acontecer, naquele momento, estar a acontecer estas danças solares que são muito, muito frequentes, e às vezes o sol está mais próximo, outras vezes está mais longe. E realmente é uma coisa que não é assim muito normal, mas que acontece muitas vezes, e que estas senhoras devotas ficaram a acreditar No fundo é, não olhem muito para o sol, senão depois começam a ver. É a segunda vez que acontece desde 1917, quando já aconteceram mais umas 10, se calhar, não sei. De qualquer forma, para os crentes. Espero que... Eu não estive lá, por isso não posso dizer se acredito ou não. Eu acredito em Fátima, não é? Já lá fui algumas vezes. E está lá o santuário. Isso eu posso dizer que está e acredito. Agora, no resto, não sei. Esta senhora, a Maria Helena, que não olha tanto para o sol, se calhar, porque pode ficar... Por acaso, não é aquela senhora que trabalha na... Olha, curiosamente não sei. Curiosamente não sei, mas era engraçado ser ela. Porque ela tem poderes. E agora via que o sol também tinha poderes em relação a poderes que ela achava que só Deus é que tinha poderes. Ninguém da confusão. É, uma confusão. Para qualquer informação, liga o 760 para a Maria Helena, que ela está sempre a falar do Carlitos, que é o marido dela e que já foi imigrante no Brasil. Pronto, de qualquer as forma. Coisas que tu sabes. É, eu às vezes vejo quando eu tomo um pequeno almoço. Claro. A comer os meus cereais e a ver a Maria Helena. Não sei, em relação à Maria Helena, não sei se reparas, se vocês virem, veem que ela... Eu nem sei quem é. A Maria Helena? Eu não gostei em cartóloga, casa astróloga. É a pessoa chibanga das senhoras. E depois a Maria Helena. Ela antes da pessoa dizer o seu dilema, dizer que o filho quer ter boas notas para ela ajudar, ela diz: não sei o quê, ganhou o meu que terço. Ela oferece um terço a todas as pessoas que lá vão terço, ou uma imagem de qualquer coisa. Realmente, se calhar, é esta senhora, a Maria Helena, Tânia. Muito bem. Olha, está fechado o meu destaque. Avançamos para o do Ricardo, que chegou atrasado, mas que ainda vai muito a tempo. É, ainda vão muito a tempo. Olá, então, outra vez. Muito bem, é hora do mini destaque. Não há jingle para mim, só? Não? Eu tenho que começar a trazer. Já tiveste direito a jingle. Ah, pois, só que não estava presente. Ora, muito bem, o que é que eu trago aqui? Isto passa-se nos Estados Unidos. Aconteceu mais um passo, um pequeno passo para a humanidade, um grande passo para Trump. É isto. No fundo é isto. Donald Trump... temos reações no Facebook, Pedro? Temos. Os nossos ouvintes em direto que nos estão a ouvir aproveitam a ocasião de usar as redes sociais para interagir. Para interromper Ricardo Marques. Continua, Ricardo. Mas podem interagir sempre e ficar o apelo para interagirem connosco. Nós apreciamos imenso. O que é que aconteceu nos Estados Unidos? Donald Trump esta semana passou a ser o único candidato do lado republicano a estar, não é, efetivamente, na corrida para a presidência dos Estados Unidos. Sabemos que do lado democrata há Hillary Clinton e o Bernie Sanders, são os dois principais opositores, não é, que concorrem do lado democrata, para apurarem qual deles será o candidato desse lado a levar às urnas no dia 8 de novembro, que é quando ocorrem as eleições presidenciais nos Estados Unidos. Do lado republicano havia vários intervenientes. Donald Trump era o que mais se destacava. Eu lembro-me, na altura, quando ele anunciou a candidatura, a descer naquela escada rolante na Trump Mansion, que é aquela casa dele que ele tem lá em Miami, se não me engano. Ele a descer, e grande pompa e circunstância, na altura, quando ele anunciou a candidatura. E o que é certo é que, na altura, ninguém o levou a sério. E muitos jornais norte-americanos fizeram, durante os primeiros tempos, a cobertura da candidatura dele, e colocavam essa cobertura de reportagem na categoria de entretenimento, a ver lá bem. E o que é que aconteceu passado uns meses? Aconteceu que Donald Trump agora eliminou toda a concorrência do lado republicano e Ted Cruz foi o último candidato desse lado a fazer-lhe frente. E após uma sucessão de vitórias desta feita agora no noroeste dos Estados Unidos, foram 8 vitórias em estados, não é? Que há primárias em todos os estados e só depois é que se contam os delegados e é então eleito o candidato desse lado. O que é certo é que a margem ficou muito curta para todos, inclusivamente para Ted Cruz, que viu que já não era quase impossível conseguir derrotar Trump. E aliado a isso, também sabemos que o investimento nestas campanhas ou é muito forte para os candidatos levarem a sua campanha até ao fim, e não havendo também tanto investimento dele para conseguir, já sabia que a margem era curta e com pouca folga financeira, disse, bem, olha, está na minha hora. Mas agora que falaste de investimento, saiu um estudo muito engraçado sobre precisamente essa questão do investimento nas muito primárias. Muito é feito de famílias grandes. O Donald Trump foi mais pequenino. Não, mas exatamente. Não precisa também. Foi calculado o tempo de antena que cada um comprou e o tempo de antena em que o nome de cada um era referido pelos diversos canais de televisão. E contas feitas assim por alto, Donald Trump, ele gastou cerca de, não sei, naquilo que eu tinha visto, numa das televisões, ele tinha gasto 10 milhões com anúncios, mas o que lhe tinham, o espaço de antena que lhe tinha sido oferecido, passava o 1 bilhão de dólares. A questão é que o Trump é muito inteligente numa coisa que é, o pouco espaço que tem, ele aproveitou sobremaneira, porque ele nem precisa, não é? Ele causa tanto impacto com as suas declarações, são tão mediáticas, causam tanta polémica, daquela forma muito aguerrida. Sabemos que ele também entrou naquela campanha do insulto dentro do próprio partido, daquelas declarações contra o establishment, ou seja, os conservadores dos conservadores, não é? Os conservadores dos republicanos, aquela elite partidária. Ele próprio foi contra o partido e. E claro, lá está, não é? Surgiu esta figura, assim, também chamam lá nos Estados Unidos o furacão Trump. Ou seja, ele pode ter comprado aquilo, mas criou outros factos políticos, um bocadinho a imagem de Marcelo Rebelo Sousa, não é? Que criava o facto. Já fez uma dança, o Trump? Ainda não. Mas se calhar. Mas esta semana foi filmado a comer pequeno almoço. O Trump tem digamos, um compromisso com. Não é um compromisso, é um acordo não verbal, é um acordo tácito com. Os mídia, que funciona mais ou menos assim, o Trump dá muitas audiências, não é? Também passa muito por ter o Trump num programa qualquer é sinónimo de audiências. Sim. Altíssimas. É tipo José Sócrates e, aqui. E, portanto, eles não criticam o Trump, que é para o Trump lá ir. E de cada vez que o Trump lá vai, são brandos com ele, porque sabem que se forem muito críticos, ele deixa de lá ir, logo tivemos as audiências caem. O exemplo da Fox News, não é? Exatamente, quer dizer... Controlar ou preparar uma entrevista já, pronto, com critérios, como se há critérios definidos, e queriam, pronto, impor essa entrevista a Trump, mas não é impor, o jornalista tem todo o direito de preparar uma entrevista para depois a fazer à pessoa, e Trump não quis, disse, ora bem, eu tenho que ser nas minhas condições, nas minhas regras, senão, calma lá, e houve um debate entre todos os candidatos do lado republicano. Na altura em que havia mais, porque se não me engano eram cerca de 4, 5, e Trump faltou, se não me engano faltou, mas lá está, como eu disse, Trump joga muito bem também nessa agenda mediática. Ele é um magnata do imobiliário, mas também do entretenimento, e pronto, e lá está. Vamos ver como corre. Isto não, é o único candidato do lado republicano que sobra, mas ainda precisa que no avançar das primárias, que se vão prolongar agora pelos restantes estados, ele tem que conseguir ainda um certo número de delegados nessas eleições, não é? Os delegados são então conquistados através do número de votos. Só a partir de certo número de delegados é que ele é automaticamente nomeado pelo partido. Claro que concorrendo sozinho é praticamente impossível que ele não os consiga, daí, por inferência, assumimos que ele agora, pronto, está na finalíssima no dia 8 de novembro. Não, e tu vais acompanhar, de certeza. Vou sempre. Tenho feito viagens aos Estados Unidos. E deixa-me só dizer que o Ricardo fez todo este discurso sem um único papel à frente. É fantástico. Quase deverter uma lágrima. Olha, mas o discurso também foi um bocadinho longo, por isso vamos ter de avançar rapidamente, porque eu também ainda quero dar o seu mini tema, muito telegráfico, mas podemos dá-lo. Ora bem, o meu mini destaque, outra vez, vai novamente para uma mulher de 42 anos. Ah, e há bocado Justin Timberlake e agora outra vez para uma mulher. Agora uma mulher. Sim, é, está bem. Pedro Silva. Assim, Justin Timberlake é um deus, percebes? Ai, é um deus. É um deus. Portanto, não, tem, não, não tem género. Grego, não tem género. Grego. Ah, é grego. Grego. As meninas vão perceber o que eu estou a dizer. Agora fuckies. Vocês estão a desprestar as atenções. Então é assim. Força. Uma mulher de 42 anos, de ascendência africana, decidiu enfrentar sozinha uma manifestação organizada pelo movimento de resistência nórdica na Suécia. Na Suécia, o que é que isto quer dizer? Há uma senhora que decide, que está em casa, que está a ver uma manifestação de neonazis no seu país, na sua cidade, e decide sair de casa e decide enfrentar a multidão. Como é que ela faz isto? Sozinha. Não sei se vocês viram, esta imagem foi muito partilhada nas redes sociais. Ela está de braço empunhado, mão fechada, e eles vêm todos a caminhar em direção a ela e ela vai em sentido oposto. Na altura ela diz, não me passou nada pela cabeça, eu só queria era bater o pé e perceber que, fazê-los perceber que eles é que estão do lado errado. Ela na altura temeu, não me deu as consequências, mas depois diz que temeu um bocadinho pela vida porque sabe que amigos dela e familiares até já foram ameaçados, porque ao que parece isto é um grupo muito... neonazi no verdadeiro sentido da palavra. São perigosos. São perigosos, são agressivos. O certo é que ela diz... É a direita da extrema-direita. Exatamente. O certo é que ela não estava à espera que a imagem se tornasse viral, porque de facto correu Facebook, Twitter, tudo e mais alguma coisa. E houve muito quem associasse este episódio a um episódio de 1985, em que há também uma senhora que ficou conhecida, a senhora com a mala, também por ter enfrentado assim uma manifestação e não te esqueças da pioneira neste género de ato revolucionário e rebelde, a padeira de Alsbrota, não é? Que inicia todo o movimento feminista. Só prova de bater que as o pé. Mulheres adoram bater o pé e não têm medo. Era muito isto, bem. Pedro. São exemplos que muito bem, traz aqui muito fantástico, eu estou já com medo de te enfrentar. Ah, pois. Por isso avançamos o mais rápido possível para o nosso primeiro tema. Que vai ser aqui um... mix. É, um mix, mais uma vez. Uma junção, uma caldeirada de... É uma espécie de novo chocolate, mas político, não é, Manuel? É um cozido à portuguesa, só que em vez de ser com carne, é com acontecimentozinhos da semana. E entre eles, a inauguração do túnel do Marão, que contou com a presença do muito ilustre José Sócrates, e que contou com um apagamento total... ou quase total de António Costa, não sei se as duas coisas estão relacionadas ou não, podemos discutir isso. Depois há também uma polémica com José Rodrigues dos Santos, o famoso jornalista da RTP. Há medidas do PSD que suscitaram alguma polémica, há muita polémica na educação por causa dos contratos de associação. Portanto, Pedro, em traços gerais, há aqui muito por onde pegar. Muito bem, vamos então começar com a questão do túnel do Marão. Ricardo, em relação à obra, o que pensas? Ora bem, há que ver que desde a ponte Vasco da Gama, esta aqui é pelo menos a obra de maior envergadura, também no que concerne ao desafio que é vencido perante a natureza. Porque isto aqui é uma obra, se formos a ver... Os passadiços do Paiva também... É o maior túnel rodoviário da Península Ibérica. É o maior túnel rodoviário da Península Ibérica, caso para dizer que Portugal está na vanguarda destas grandes obras. Nós em obras públicas... O da Mancha, o canal, aquilo... Estamos com a outra coisa. Foi um preparo mundial. Atenção. Para o túnel do Marão. Eles disseram, vocês vão ver, o túnel do Marão vai ser tão grande que a gente vai fazer o canal da Mancha só para vocês se prepararem e interiorizarem bem o que aí vem. Mas não, tem mais de 5 km, liga Amarante a Vila Real. Segundo José Sócrates, é o reencontro de Portugal contra os montes. Consigo próprio. O encontro de Portugal consigo próprio. Sim, consigo próprio, porque não é? José Sócrates também é do interior, não é? É de Castelo Branco, não é? Ah, isso já não sei. Já não sei de onde é que ele é oriundo. Mas é assim, é óbvio que isto é bom porque abre aqui, não é? É uma facilidade, não é? De locomoção. O que é bom também a nível de transporte, para comércio, etc. E mesmo para os cidadãos. E não nos podemos esquecer que aquela zona, antes do túnel, era muito perigosa. Aquela zona do Marão. E era muito suscetível e vulnerável para haver acidentes e assim. Por isso, é uma obra, pronto, de inquestionável valor, isso é. Foram 398 milhões, dos quais 398 milhões, dos quais 89 foram financiamento público. Não é financiamento público, é financiamento comunitário. Comunitário, é verdade. Comunitário. Foi tudo. Pois, sim. Foi financiamento comunitário. Deixa-me só acrescentar que na altura em que Sócrates lançou a obra, estava orçamentada para 1.300 milhões. Portanto, há aqui uma grande conquista. E essa conquista foi conseguida. Ui, calma lá, que eu não estou. Já não estou com tanta firmeza nas minhas seguranças face àquele botão. Não, já não sei se ele cai. Se ele era previsto custar isso e custou um terço? Isto tem. Não quero dizer que custou um terço, quer dizer que estava sobre-orçamentado três vezes mais. Pois. Estás a perceber? Mas o que é certo é que conseguimos construí-lo com muito menos. Ou seja, aquele cimento se calhar não é fiável. Não, se calhar aquele cimento é fiável, só que noutras situações sobre-orçamenta-se, ou seja, pede-se a mais. Sim, também é por aí. Porque faz sempre jeito de dinheiro a mais, não é? Olha, o Ricardo estava aqui a falar da presença de José Sócrates e até de algumas declarações que ele teve. Emanuel, José Sócrates foi convidado, apareceu, o que é que tens a dizer em relação a isto? Olha, eu tenho a dizer que se a inauguração do túnel do Marão fosse um casamento, o José Sócrates era aquela noiva de branco que ofusca, ou melhor, era aquela pessoa de branco. Achei que era o padrinho. Não, é aquela pessoa que vai de branco e ofusca a noiva. Porque só, e atenção, esta metáfora não é minha, li isto hoje, e de facto acho que é a ilustração mais bem feita. Ou aquele tio que ninguém quer convidar, mas que tem o de ser, porque faz parte. O tio bêbado. Eu não vou dizer se é bêbado, mas é o tio que ninguém quer convidar, convida, mas ele aparece e rouba a ribalta à noiva e ao noivo e a tudo mais. E de facto foi isso que aconteceu com José Sócrates. Ele apareceu, teve os jornalistas ali à sua disposição, esteve a responder a perguntas, até. Reparem bem, ele até nem se importou de responder várias vezes a perguntas semelhantes, só para ter a oportunidade de falar e falar e falar e continuar a falar e falar ainda mais. O que é curioso é que com José Sócrates e António Costa no mesmo sítio, havia uma grande expectativa para ver como é que se ia processar toda essa dança de entre os dois. Porque aparentemente eles andam um bocadinho chateados, já não são bem BFFs. E era interessante ver, a expectativa estava aí, em como é que eles iam, como é que ia ser essa dança. Ora bem, não houve dança nenhuma, porque onde esteve Sócrates não esteve António Costa, e onde esteve António Costa não esteve Sócrates. Há até quem diga, em jeito de brincadeira, que António Costa levou à frente um batedor para lhe dizer, olha, vem aí Sócrates, vais para ali. Olha, Sócrates vem ali, vai para o outro lado. isto tudo para dizer, a única vez em que estiveram juntos, vejam bem, foi dentro de um autocarro, fechado só com membros do governo e vidros fumados. À boa moda da máfia, aquilo tudo lá fechado dentro, claro, ninguém sabe o que é que se passou. Mas sobre Sócrates, uma última nota que é o facto de ele ter tido os jornalistas todos à disposição, a maneira como comunicou, aquilo que disse, prova uma coisa, que é Sócrates ainda está aí para as curvas. E é preciso tê-lo em conta, porque continua a ser uma figura de peso e até dá a impressão que tem ainda poder para desfazer muita coisa e até, inclusivamente, causar problemas ao próprio António Costa. Eu, pelo menos, das afirmações e de todo aquele aparato, fiquei com essa sensação. Muito bem, olha, mas falaste e bem, tivemos José Sócrates, tivemos António Costa, mas, curiosamente, não tivemos Pedro Passos Coelho. O que é que tens a dizer em relação a isto? Também é para mim a questão? É para ti. Pronto. Estou curioso. Passos Coelho tinha dito que não podia ir por questões de agenda e de facto nesse dia ele esteve o dia todo no Porto nas comemorações do 42º aniversário do PSD. Portanto, é verdade que ele tinha outras coisas na agenda. Ele disse também que se fosse Primeiro-Ministro que não ia à inauguração e que mandava o Ministro da Economia. Se ele fosse Primeiro-Ministro e não fosse à inauguração de uma obra destas, eu pessoalmente achava mal, tendo em conta a importância da obra, tendo em conta os valores envolvidos, acho que ele como Primeiro-Ministro deveria lá estar. Só que ele já não é Primeiro-Ministro. E, portanto, aí não vejo problema nenhum que ele lá não esteja. E não vejo problema nenhum tendo inclusivamente um evento de grande relevo que era o aniversário do próprio partido, não vejo problema nenhum que ele não tenha lá estado. Então, agora, e em relação àquela tal questão de que Pedro Passos Coelho... essa é outra questão. Que depois, não ia a eventos de inauguração. Pois, ele disse, e deixa cá ver se a minha memória não me falha, que nunca tinha estado em nenhuma inauguração. Nem de autoestradas, nem de pontes, nem de nada. Acontece que isso não é verdade. Afinal esteve. Isso não é verdade. Para choque. Esteve, não, para choque. Ele a dizer que não estive. Eu não estive, eu fui um mau primeiro. Afinal estive. Nunca inaugurei nada na vida. Não, inaugurou, inclusivamente até acho que inaugurou um troço de uma estrada. Inaugurou isso... uma coisinha da Disneyland que vimos esta semana, as imagens de barco. Não viram? De barco ali, como se fosse um daqueles divertimentos da Disneyland. Isso não sei, mas sei que inaugurou, não sei em concreto o que é que estás a falar, mas é verdade que ele inaugurou, esteve em inaugurações de obras. Por isso sou-te muito sincero, não consigo perceber o que é que lhe terá passado pela cabeça para dizer uma coisa destas. Esqueceu-se que tinha estado numa série de inaugurações. Foi pela cabeça. Só lhe faltava dizer agora, primeiro-ministro, nunca fui, jamais na minha não vida. Lembro, fui primeiro, não aliás, política, nunca meti. Isso sinceramente não consigo perceber. Não sei se. Tecnoforma? Jamais também. Não sei se com a ânsia de marcar a diferença de postura entre ele e António Costa, ou entre ele e José Sócrates, não sei, a ânsia era tanta que até. Quis exagerar tanto a diferença que até disse uma coisa que não é verdade. Não sei agora. Não é verdade, é verdade. Sim, deixa-me ouvir também em relação a isto a opinião da Tânia. Achas que pode-se aceitar que o líder do PSD, mesmo não sendo o primeiro-ministro, como Pedro Passos Coelho é, não esteja presente numa inauguração de tamanha importância? Eu compreendo, por um lado, o facto de ele não querer ter estado presente, até porque ele não tem qualquer ligação, e ele, enquanto foi primeiro-ministro, acho que não estou a dizer nenhuma asneira, nunca teve nenhuma ligação com a obra. Tem ligação com a obra. Olha, a tal poupança que eu dizia há pouco, estava orçamentada em 1.300 milhões de euros e custou 400 milhões, sim. Esta diferença deve-se ao governo de Passos Coelho, que na altura também suspendeu a que na altura obra, arranjou maneira voltou. De poupar este, assim esta entendo, diferença. Acho mal, esta que ele diferença. Não tenha estado presente, porque também, quem não sabe, pergunta, porquê é que José Sócrates esteve presente? Porque tudo começou com ele. Supostamente todos os governantes que perpassaram, todos os governos em que esta obra foi trabalhada, digamos assim, todos foram convidados. Portanto, Sócrates, Passos Coelho, todos. Assim sendo, parece-me mal que Pedro Passos Coelho não tenha estado presente. Mas também se compreende o facto, se ele não quis, não quis. É um direito que lhe assiste em estar presente. E também teve outros compromissos. E de facto tinha mesmo outros compromissos e ele esteve no Porto o dia todo. Já a questão de não se lembrar, eu aí acho que há alturas em que o bebê está calado e aquelas eram uma delas. Muito bem, Tânia. Pumba! Ser curta e direta. Sempre. Emanuel, há aqui outro tema da semana, que são os contratos de associação. Queres falar sobre este tema um bocadinho para enquadrar os nossos ouvintes? Olha, Pedro, se calhar realmente começar por aí, por explicar o que é que são os contratos de associação e como é que surgiu esta polémica toda da última semana. Os contratos de associação surgem por volta da década de 80, 1980 e qualquer coisa, e o objetivo era assegurar o ensino aos alunos do ensino básico e do secundário em zonas do país onde a escola pública não dava resposta suficiente. Ou seja, como a escola pública não dava resposta suficiente, o Estado contratava com escolas privadas que tivesse lá alunos da mesma maneira que tem no público. E, portanto, as condições seriam exatamente as mesmas. A pessoa, como não paga para andar no público, nestas escolas com contrato de associação, apesar de serem privadas, também não há nenhum custo associado a elas. E, atualmente, há cerca de 79, acho eu, colégios com contrato de associação. Estão envolvidos mais ou menos 45 mil alunos. Ou seja, as escolas são privadas, mas nestes casos estão lá alunos a frequentar a escola como se fosse uma escola pública. Acho que ficou perceptível, Pedro? Sim. Pronto. A polémica é que o anterior governo de PSD-CDS tinha celebrado em 2015 contratos com vários colégios com uma duração de 3 anos. Eram contratos plurianuais. Só que há 3 semanas atrás, este governo já de esquerda publicou uma alteração ao regime das matrículas nestes colégios. Ou seja, quando antigamente qualquer pessoa se podia inscrever num destes colégios, era isso que estava combinado, agora só vão poder inscrever-se em determinados colégios pessoas que sejam da área geográfica daquele colégio. Ou seja, dando um exemplo muito concreto, vamos pensar, por exemplo, no Colégio dos Carvalhos, que eu nem sei se tem contrato de associação ou não, mas por exemplo... Colégio de Lamas. Colégio de Lamas, por exemplo. Só se podem inscrever no Colégio de Lamas, por exemplo, pessoas que sejam de Lamas. Se forem pessoas de Espinho, vamos dizer assim, já não podem. E esta foi uma das alterações que enfureceu os colégios com contrato de associação. A outra tem a ver com o facto de não vão ser permitidas, ou não vai ser permitido, a abertura de novas turmas nestes colégios com contrato de associação. Ou seja, se os alunos que estão a meio de um ciclo vão poder terminar esse ciclo, mas não se vai permitir a abertura de novas turmas. Ora, isto deixou os colégios com contrato de associação completamente furiosos. Muito bem, muito bem. Algum obrigado. Dos presentes quer comentar, sem ser o Emanuel, neste tema? Olha, ora bem, eu posso comentar. Acho que faz, em primeiro lugar, todo sentido. Não se pode aqui confundir isto como uma espécie de discussão ideológica sobre o sistema educativo em Portugal. Eu acho que é uma medida até prática do Tiago Brandão Rodrigues. Claro que é preciso ver isto com calma, mas o argumento que ele dá é válido. Tendo em conta que há muitas escolas, sobretudo até do interior, escolas públicas, que ao lado têm colégios privados, e sendo que estas escolas públicas do interior estão vazias... Porquê? Porque os alunos, havendo esta possibilidade de escolha, que é permitida, não é? Porque os alunos passam também a poder ir para o privado, porque as turmas são financiadas pelo Estado, passam se calhar a escolher ir para o privado, porque há melhores condições, etc. Isto acaba com que, em certas zonas do país, tenhamos uma escola pública e uma escola privada, e a escola pública esteja vazia, para a privada estar cheia, digamos assim, com as turmas completas. Claro que aí não faz sentido, porque se nos lembrarmos, e como o Emanuel também frisou ali, estes contratos de associação foram feitos com o propósito de, e com este critério, só se fazia o contrato de associação se não houvesse oferta de escolas públicas na região. Não havendo oferta de escolas públicas, os alunos que não vão estudar, isso também não é? Porque sabemos até agora que há escolaridade obrigatória. Não é? Os alunos têm que estudar, tem que haver oferta, tem que haver soluções. Havendo escolas privadas... O Estado associa-se a elas para servirem aqui como uma espécie de escola pública, pronto, sem ser escola pública, não é? Mas acabam por ser. Agora, havendo, é preciso agora medir, porque os tempos avançam, havendo agora regiões onde a escola pública consegue absorver os alunos e preencher as suas turmas, porquê continuar a gastar dinheiro em contratos de associação? Claro que é preciso ver isto caso a caso. Se não me engano, há cerca de pouco mais de 90 os são colégios. 79. São 79. Pronto, colégios 79 que implicam colégios. Uma despesa de 139 milhões de euros. Portanto, mas há quem diga que fica mais barato ter. Eu não tenho dados nenhuns, não é? Mas há quem diga que fica mais barato ter os alunos nestes colégios privados com contrato de associação do que nas escolas públicas. Ou seja, que o Estado gasta menos... Calma lá, então aí o argumento do Tiago Brandão Rodrigues vai por água abaixo. Porquê? Porque é assim, vamos acabar os contratos de associação, supostamente é para poupar dinheiro, mas se não se poupa, isto calma lá. Também levanta aqui várias implicâncias. Eu percebo que ele queira cortar, porque de facto o critério não se justifica, a escola pública consegue... receber os estudantes, pronto, muito bem, a escola pública fica com eles. Já não é preciso financiar, ou pelo menos financiar, com a mesma fatia mas de imagina, fundos, imagina os privados. Isso, imagina esta situação, e só estou a levantar isto mesmo por hipótese de debate. Imagina que tens uma escola pública e ao lado um colégio com contrato de associação e que fica mais barato ao Estado ter os alunos no colégio com contrato de associação. Será que vale a pena tê-los no tal colégio? Ou ainda assim, acaba-se com o colégio e, apesar de ficar mais caro, ficam todos na escola pública? Eu então é isso. Eu não percebo é porque é que... não sei. Porque é que, lá está, há escolas públicas, não percebo. Há escolas públicas, os alunos têm, em primeira instância, partir para aí. Não, lá está. Depois aí... ficar caro, mas para isso também pega-se em todos os estudantes e tira-se toda a gente da escola pública e vai tudo para colégios privados, até se constroem privados para haver contratos de associação. Ui, o que a gente vai poupar, minha nossa. ninguém vai andar aí na escola pública. Estou ansioso para quando o Emanuel for primeiro-ministro e o Ricardo líder da oposição. Isso, claro, há bloco de esquerda, aguardem-me, atenção. Ah, Minas Mortáguas, ah, convidado para o chazinho de domingo, à tarde, vou ser eu. Não, mas é assim, eu acho que é um bom ponto de vista do Emanuel, pode realmente haver casos onde seja mais barato. Eu estou a levantar esta questão só mesmo para dar asa à discussão, não quer dizer que... Pode haver casos onde seja mais barato, mas é assim, dificilmente, porque, repara bem, tu já estás a pagar a um colégio privado, mas ao mesmo tempo estás a manter uma escola pública com a diferença... É, tens que pagar manutenção à mesma, só que não tem alunos, isso percebes? Eu acho que não faz porque sentido. É que não pagarias a manutenção da escola, manterias lá o pessoal, e não faz darias sentido. Emprego... E não faz sentido... E terias alunos, e não faz é sentido está lá. Na mesma área estar a sustentar a escola pública e ao lado estar a pagar ao colégio para ter os alunos. Aí é gastar recursos a dobrar. Pois, é gastar a dobrar. Eu acredito que lá está. Se calhar não se verificará essa hipótese, mas não sei. Mas é uma boa ideia. Deixa-me só acrescentar. E digo isto publicamente sem problema nenhum. Nós sempre que trazemos aqui um tema ao juízo de bancada, eu procuro, enfim, dentro das minhas capacidades, ter uma opinião formada sobre o assunto. Sobre este tópico específico dos contratos de associação, eu quanto mais me procuro informar sobre o assunto, mais indeciso fico. Porque eu vejo tão bons argumentos de um lado e do outro, que não é fácil ter uma... É uma espécie de eutanásia. Num registro completamente diferente, mas há bons argumentos dos dois lados. E não é nada fácil tomar uma posição sobre este tema. Só isto dava um juízo de bancada. E já está a dar tempo demais do juízo de bancada de hoje. Diz, Ricardo. Só disse upa-upa. Ah, bom, upa-upa. Também tem a ver com sim, faz sentido, está enquadrado. Passamos para outro tema, e já falamos aqui um pouco, os compromissos de Pedro Passos Coelho, teve aqui os festejos, creio que foi no Porto, não é? Do 42º aniversário do PSD. No seu discurso, uma das frases que ficaram mais marcadas foi a de que ele disse que, na prática, começamos a ter dúvidas que o Ministro da Educação seja formalmente, ou seja, verdadeiramente o Ministro da Educação, apesar de o ser formalmente. Parece que ele representa outros interesses que não são os da comunicação social em geral. Da comunidade em geral, peço desculpa. Emanuel, comentários a isto tens muitos de certeza. Olha, eu pegaria nisto desta forma. Já há muitos anos que se diz que em Portugal o verdadeiro ministro da educação, seja o governo de direita ou de esquerda, que quem manda verdadeiramente na educação é Mário Nogueira, o sindicalista que lidera a FENPROF. Ah, é? É. Toda a gente diz isto, seja qual for a cor do governo que esteja no poder. E a questão há quem diga que os ministros passam, mas Mário Nogueira fica. Exatamente. O que é que acontece? Por exemplo, Nuno Crato, com Isabel Alçada, com Maria Lourdes Rodrigues, com David Justino, com Augusto Santos Silva, todos estes foram ministros da Educação, de vários partidos, e uns independentes, outros não. Todos eles foram criticados por Mário Nogueira. Todos. E todos foram embora. Enchevalhados. Todos enchevalhados por Mário Nogueira. Porque todos eles negociavam com Mário Nogueira, sim senhor, mas não o deixavam impor a sua agenda. Ora, o atual Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, é elogiado por Mário Nogueira. E por isso Pedro Passos Coelho acha que está aqui qualquer coisa de não, errado. Eu ia só dizer que ser elogiado por Mário Nogueira é meio caminho andado para não estarmos perante coisa boa. E por isso a crítica vem daí. Pensou que era isso que ele queria dizer, que formalmente o Ministro Mas da Educação... concordas? Quando tu vês um Ministro que consente ser avaliado trimestralmente pelos sindicatos... Há reuniões de duas em duas semanas acordadas com a FENPROF e o Ministério da Educação. Quer dizer, oficialmente. É quase como a geringonça, mas da educação, em que eles têm que estar a ter reuniões para... Há ministérios que são mais facilmente controláveis do que outros, e o da educação é um daqueles que está, pelo menos aparentemente, por aquilo que se tem visto, pelas reversões, os zigzags e tudo mais, anda ao sabor daquilo que a FENPROF determina. E por isso eu percebo esta farpa, digamos assim, agora concretizá-la na prática... Não há de ser muito fácil e não fica muito bem mandar este género de farpas, mas que aparentemente é assim, aparentemente é. Aparentemente é assim, aparentemente é, muito bem. Olha, na semana passada o PSD avançou com uma proposta que previa a redução do número de deputados e a implementação do voto preferencial. Ricardo, esta iniciativa, o que é que te parece? Olha, eu por acaso passou-me um bocadinho ao lado esta notícia, mas tem a ver com... com o voto, com uma espécie de voto diferente, não é? Maneira voto como, preferencial. Como vamos às urnas, já tinha ouvido falar isso, porque, porque na ressaca da derrota... É preciso haver aqui mudanças. Da vitória eleitoral, que afinal foi uma derrota, o PSD já tinha lançado esse zum-zum de que tinha, há ideias pelo menos a nascer, sobre pronto, a maneira como vamos às urnas votar. Mas eu sou franco, não foi um assunto que eu explorei muito. Se calhar o Emanuel explorou mais e a Tânia também, se quiseres ter explorado, acredito que andaste a explorar. Pelo menos é inovador democraticamente. Agora parece-me daquelas coisas assim que ainda se estão muito. É uma proposta, não é? É muito. Acho que não vai passar disso. À distância. Será? Será, Emanuel? Eu também acho que não vai passar disto. Ora, porque está, a Tânia fala pouco, mas fala bem. Não, porque é uma daquelas propostas em que é preciso ter acordo de PSD e PS. Exatamente. E portanto não parece que vai passar. Sendo que o voto preferencial tem alguns méritos. O voto preferencial... Eu não sei como é que funciona, percebes? Por exemplo, neste momento, quando há eleições legislativas, tu votas em deputados. Certo. Cada círculo eleitoral tem um X número de deputados. O caso de Aveiro, elege 10 deputados. Tu, quando votas, por exemplo, no Partido Socialista, estás a eleger os deputados do Partido Socialista, que são ordenados por uma lista decidida pelo próprio, por qualquer um dos partidos. O partido diz: o nosso deputado número 1 pelo círculo eleitoral de Aveiro é fulano tal, o número 2 é fulano tal e o número 3 é fulano tal. Quantos mais votos tiver aquele partido, mais deputados daquele partido entram, pela ordem definida pelos partidos. No sistema preferencial é diferente. Os nomes estão todos lá, mas tu, por exemplo, podes escolher votar em qualquer um deles. Tu dizes, olha, tu é que serias, tu fazes a seriação da ordem de candidatos que queres. Em vez de ser o próprio partido a decidir a ordem, a dizer, por exemplo, o Pedro vai ser o número 1, a Tânia é o número 2, o Ricardo o número 3, tu chegas lá e dizes, não, não. Não, que fizeste a ordem certa. Não, não, eu quero a Tânia a número 1, o Zé a número 2. Estás a perceber? É essa a diferença do voto preferencial. Tem os seus méritos e tem as suas desvantagens. Eu acho que por esse lado a proposta não será muito viável, mas no que diz respeito à redução do número de deputados na Assembleia, importa dizer que o número de deputados da Assembleia é algo que está definido na Constituição há muito, muito tempo e, portanto, uma alteração deste género, não o quê, Manuel? Tu ias dizer uma alteração deste género? Tu cortaste-me o meu raciocínio. Sim, está definido na Constituição. Vamos colar, vamos lá. Está definido na Constituição uma deste género, o número de deputados, que pode variar entre 180 e 230. Exatamente, 230. Aprendeste bem nas tuas aulas de ciência política e de constitucional. E o certo é que poder mexer nisto poderá implicar uma alteração à Constituição que... Não, mas repara, tu tens um intervalo que está definido na Constituição. E depois a alteração é legislativa, não é constitucional. Mas a minha questão é, a mudança vai dentro do intervalo que está na Constituição permitido? Sim, sim, era essa. Eles ainda não havia um número definido, mas eles estavam a propor 181. Ainda não havia um número definido. Sim, não sabe então, se é 181, 185, 190, mas de qualquer das formas... A alteração ia ser por via legal. Não, claro que era por via legal, mas imagina que eles queriam só 150. Sim, 150, ok. Implicava que fosse uma alteração à Constituição, percebes? Faz sentido, faz sentido. Nesse aspecto. Muito bem. Vamos esperar para ver. Muito bem, vamos esperar para ver. E antes de fecharmos este tema gigantesco que tivemos aqui hoje, vamos à polémica da semana, porque uma semana não pode ficar sem polémicas, não é? Que foi relacionada com José Rodrigues dos Santos. Eu sei que o Ricardo esteve extremamente atento a este caso, por isso vais-nos explicar sucintamente para a Tânia comentar, já que ela falou um pouquinho. Muito bem. Ora bem. Tudo começa no dia 2 de maio, segunda-feira, telejornal à noite. Horas. É verdade. Eram 24, 23 mais ou menos. José Rodrigues Santos. Mas é verdade. Estava ali a pender para as 24, mas era 23. É verdade, porque ele faz o sumário e depois dá uma notícia e a seguir levanta-se. A seguir à peça, levanta-se e apresenta. Jornalista de informação. Eu fui investigar para fazer o artigo para o blog. Força, há um resumo da semana no nosso blog, que podem visitar lá. Ora bem, o que é que se passou? Neste telejornal, o José Rodrigues dos Santos apresentou, expôs um gráfico sobre o avanço da dívida pública portuguesa entre 2000 e 2016, sendo particularmente de assinalar e de enfatizar a cavalgada que nós demos entre 2005 e 2011, porque a dívida estava nos 60% do PIB, em 2000 passou para Não, estava em 40% ou 50% do PIB. Em 2005 passa para pouco mais de 60%, para uns 62, 63, ou seja, o limite, quando a gente fecha o contrato com a União Europeia, era, não podemos ter mais de 60% de dívida pública. Mas em 2005 a gente superou, por pouco, aquilo que tínhamos contratualizado. Em 2005 se era 62, de 62, em 2011 é de 128, assim uma coisa, ou seja, duplicou a dívida pública para 128% do PIB, e se o patamar era 60%, vejam bem a embrulhada onde a gente se meteu. E claro que depois, o José Rodrigues dos Santos também é conhecido por, às vezes, ser um bocadinho expressivo na forma como dá as notícias. Um bocadinho. E aqui também, o tom dele, e pronto, chamou a atenção. O tom dele chamou a atenção. Estás a ser muito simpático, Ricardo, com o senhor. Não, é verdade, mas estou a medir bem as palavras. O tom dele chamou a atenção. Foi não, algum, eu acho que o tom fervor, dele... Eu percebo que identifica ali algum fervor, quase, algum entusiasmo a dar a notícia, alguma irritação também. Uma crítica acentuada e descontente foi aquilo que sobressai do tom que ele usa. Eu, por acaso, curiosamente, não vou tão longe, mas percebo que o que passa, perante um entusiasmo de uma notícia tão negativa como a galopada da dívida, durante o mandato de José Sócrates, acaba por passar a ideia de que é uma crítica enfática à governação de José Sócrates. Mas o que é certo é que, realisticamente, os dados falam por si. Não é verdade? Os dados falam por si. O José Rodrigues dos Santos... Mas ele não tem que fazer comentários. Mas ele não fez comentário nenhum. Ele não fez comentário nenhum. Lá está. Quando ele, se calhar, líder da oposição, o Ricardo Primeiro-Ministro. Ele, se calhar, tem, vamos ter aqui, abusou, Ricardo, daquela máxima mesmo. De torna, os jornalistas têm que tornar interessante para os espectadores aquilo que é relevante para eles. Esta notícia é relevante para nós? Imenso. Imenso, porque demonstra o tipo de governação que nós tivemos. E a responsabilidade imaginar. Que houve dos nossos governantes neste caso, mas são todos, atenção, só que claro, lá está, há uma galopada enorme entre 2005 e 2011. E eu estou a imaginar um dia tu apresentador de um telejornal pivô e a tua Maria Sharapova ganha não sei o quê, não sei o que mais e tu saltas da cadeira, não, só porque tens que passar a coisa. Intensidade da notícia lá para casa. Não, porque para a opinião pública não tem interesse o facto de deixar a Pova ganhar qualquer coisa. Não sabes, pode ir trabalhar para o país dela. Sou eu que sou adepto. Eu sou adepto, gosto. Assim como o Benfica é campeão, tudo bem. Ainda não. Mas é. Agora, antes é campeão, pode ser agora para o novo título. Mas pronto, adiante falaremos disso. Eu acho que, eu compreendo, atenção, eu não estou a dizer que o tom dele não permite essas interpretações. Claro que permite. Só que sabemos que o José Rodrigues Santos, por natureza, já é um bocadinho expressivo. Eu agora, ou seja, poderia entrar aqui na discussão porque é que a Manuela dele... Moraguetes foi afastada da TVI, mas era esse um outro... José Sócrates. Mas era um outro... Foi... E não tinha a ver com o tom crítico que ela meus vídeos usava. Eu percebo. Olha isto. Eu percebo que o que passa é perfeitamente sujeito a essa interpretação. Agora, pois é uma questão de opinião ou não. Eu acho que o facto de ele ser... um bocadinho já expressivo, é do feitio dele, a natureza dele, e também há aqui uma coisa, os livros dele permitem-lhe uma emancipação financeira da RTP. Ele não depende da RTP para nada. Isso dá-lhe liberdade para, segundo o que ele acha que deve ser a conduta isenta e imparcial de um jornalista, atuar sem restrições, desde que cumpra esses critérios. Também não vamos abusar, não. Até ao próximo episódio. Agora, se ele também tem que controlar, pode ter tentado enfatizar algo, porque é certo é que chamou a atenção, não é? Muito bem, Ricardo, muito mas bem. Pronto, isto era para a Tânia comentar, comentei. A Tânia já comentou, a Tânia está a comentar contigo, Ricardo, isto está a ser um debate fantástico. Ah, ótimo. Eu estou a achar ótimo. Isto um prós e contras, ainda hoje é segunda-feira, atenção. Eu acabei de acordar. Vamos então aos nossos julgamentos, isto temos de julgar isto porque vê-se que há aqui discordância de parte a parte. Vamos começar com o túnel do Marão, uma boa obra, se sim Banco dos Céus, se não Banco dos Céus, Emanuel. É uma obra importantíssima e fico contente por ter havido ali uma poupança de 1.000 milhões, portanto, Banco dos Céus. Tânia. Olha, pela ligação que tem populações, pela importância que dá à região, sem dúvida alguma, Banco dos Céus. E Ricardo? Pronto, isto antes de mais, antes de uma obra política, é uma obra para a população, não é? Porque facilita o transporte. só por aí, Banco dos Céus. Outro Banco dos Céus, porque é uma obra também que desafia ali a natureza, onde se pensou que era impossível passar, hoje em dia já é. Outro Banco dos Céus. Senta-se em dois. E por último, três. Sim, porque vamos chegar aos 5, não é? A obra é tão comprida. É tão comprida. 5 km para 5 Bancos dos Céus. Por último, acho que Costa esteve bem em convidar Sócrates. Mas acho que só cresceu mal em ter aceito o convite. Ah, bom. E acho que também esteve bem em, convidar Passos Coelho. E em fugir de Sócrates também. Costa esteve bem nisso também, da fotografia com Sócrates. Por isso, Banco dos Céus. Muito bem, Banco dos Céus unânime nesta questão. Outra questão, e já um bocadinho à frente dos nossos temas, as declarações de Pedro Passos Coelho, se foram pertinentes acerca do Ministro da Educação, Banco dos Céus, se não, Banco dos Réus. Agora começamos contigo, Ricardo. As declarações de Passos Coelho em redor do Tiago Brandão Rodrigues, eu neste caso colocaria no Banco dos Réus, porque parece-me que foram um bocadinho, se calhar, e de ambas as partes, cada um tentou defender o seu lado, se calhar de forma um bocadinho mais agressiva. E lá está. Isto é preciso, como o Manuel disse, isto tem várias implicâncias, vários subtópicos dentro de um tópico maior, e para o bem da educação é preciso ponderar muito bem como por isso, gerir os contratos da associação. Por isso, um banco dos réus. E tu, Tânia? Olha, eu vou um bocadinho na linha do Ricardo e coloco no Banco dos Réus, mas no sentido de que continuo a achar que em Portugal critica-se muito atitudes, posturas, mas a política verdadeira e as necessidades ficam um bocadinho aquém, e portanto acho que estão, até agora o Manuel disse que era um tema muito complexo e que havia bons argumentos de ambas as partes e que, portanto, quando podia estar na mesa a análise para perceber qual era o melhor a escolher, não é fácil e, portanto, porque eu acho que em Portugal se fala demais Banco dos Réus. E tu, Manuel? Eu, se bem percebi, tu perguntaste pelas declarações, não pelos contratos. Sim, da associação. Sim, se fazem sentido as declarações. Eu acho que as declarações fazem algum sentido. E, portanto, aqui... Agora, acho que não é bonito lançar este género de farpas, e é essa a razão pela qual eu ponho no Banco dos Réus. Agora, eu acho que elas fazem sentido. E os contratos de associação é outra questão. Ok, à muito parte. Bem. Em relação, e para fechar, à polémica que envolve José Rodrigues dos Santos, se a polémica é devida e se também faz sentido, Banco dos Réus, se não, Banco dos Réus, Emanuel. Eu acho que a polémica toda que se gerou depois disto... pode ser o seguinte: José Rodrigues dos Santos pôs-se a jeito, mas acho que foi tudo inflacionado e saiu completamente de proporção, e portanto o Banco dos Réus. Ou seja, não, para ti é demasiado grande. E tu, Tânia? Olha, eu até agora já vinquei a minha posição. Acho que ele, enquanto jornalista, adota uma postura que não é suposto. Tenha ele ou a posição que tenha na RTP, seja ele um grande vendedor de obras ou não, o certo é que acho que há coisas Fúria que... Fúria divina. Acho que ainda assim... Lembrei-me do nome. Acho que ainda assim há sempre uma linha que separa, e por isso é que serve um código deontológico, e portanto a atitude Banco dos Réus. Fantástico. Deontológico, estás aí o teu vocabulário todo. Ricardo. Ora bem, eu é Banco dos Réus, porque como o Manuel disse, o José Rodrigues Santos pôs-se a jeito, mas depois O alarido foi demasiado. O alarido foi demasiado e depois, pronto, lá está. Também permite depois que haja bocas. Há perseguição a José Rodrigues Santos, mas depois José Rodrigues Santos é que faz perseguição ao PS. Ou seja, se tivermos sempre a incendiar os ânimos, nunca se chega a lado nenhum. É que nunca se chega mesmo a lado nenhum. Por isso, Banco dos Réus. Banco dos Réus. Muito bem, hora certa, quase 10 horas. Está na hora de fecharmos a nossa parte dedicada à atualidade, depois dos nossos julgamentos. Vamos ter um bocadinho de publicidade e voltamos já com os Maris e Alvar. Juízo de Bancada, onde a opinião é descomplicada. Olá, muito boa noite, estamos de volta, já sabem, Juízo de Bancada, aquele que é o seu programa das segundas-feiras à noite. Muito bem, estamos então, depois da atualidade, na parte dedicada às Morias e ao VAR. Daqui a um bocado vamos ter aqui, já temos cá em estúdio, o Sr. Florindo Pinto, que vai nos falar um bocadinho daquele que é o seu papel na cidade de Esmoriz, mas para já, como é habitual também, vamos começar antes pelos nossos destaques. Eu vou começar por ti, Pedro, que agora estás na minha frente. É inédito isto. É inédito, é raro, raríssimo acontecer. Muito bem. Portanto, o que é que me vais contar esta Ora, semana? Ora, temos desporto, mais uma vez, esta semana, começando em Ovar, com o basquetebol. O Ovarense está a disputar a meia-final contra o Futebol Clube do Porto. As coisas não começaram muito bem. Pois. Dois jogos no Dragão Caixa e duas derrotas. Vamos ver como é que corre agora em Ovar. Também vamos ter aqui dois jogos este fim de semana, mas para já, o Porto venceu 87-73 no primeiro e ontem 83-68. Ovarense, como sabemos, eliminou o Galitos nos quartos de final. Verdade. No futebol, os Moris precisava urgentemente de uma vitória, não conseguiu, mas lá se salvou um pontinho, ganhou o empate, empatou com o Avanca, em Avanca, a um golo. Estamos no 15º lugar, vamos para a 31ª jornada, faltam 3 jogos para o final do campeonato e os Moris continuam numa situação... Ainda está na luta. Está na luta pela manutenção, mas cada vez as finais ficam mais finais ainda, mais finalíssimas. No voleibol é que temos aqui excelentes notícias. Boas notícias. A época dos séniores já terminou, garantiram a manutenção, já temos falado disto há muitas semanas, mas os campeonatos de camadas jovens ainda não tinham terminado e os Moris Ginásio Clube sagrou-se ontem no seu pavilhão, casa cheia, estive lá presente e assisti a um jogo fantástico, sagrou-se campeão dos júniores masculinos, venceu por 3-2 à JTM, a equipa de Espinho, muito recente, mas que já consegue eliminar o Benfica na meia-final e estar numa final. Ou seja, um jogo entre os Moris e Espinho gera sempre muita assistência e é muito intenso e foi realmente um jogo do início ao fim eletrizante. Finalmente conseguimos vencer um campeonato de júniores que já não acontecia desde que eu e o Ricardo vencemos há uns anos, em 2011, eu já nem sei, já foram há tantos que eu já nem me lembro. De qualquer forma, é mais um título para o palmarés dos Moris, estão de parabéns e se calhar vamos ter surpresas, porque brevemente podemos ter aqui convidados campeões nacionais. Ah, então vamos ficar à espera que os convidados e os campeões nacionais venham cá ao estúdio, mas até lá, vou ter que passar para ti, Ricardo Marques. Olá, tu então. Ex-campeão nacional, não é verdade? Sim, 2011. Já foi há uns aninhos. Foi há uns aninhos. Já arrumaste as sapatilhas. Foi há uns aninhos, arrumei as sapatilhas porque disse, também agora pelo menos davam luta. Não é? Então eu agora vou com toda a classe, muito categórico. Classe. E penduro as botas. Muito bem, mas olha, também tem temas, destaque não, é? Não tem nada a ver com botas, não certamente. Não tem a ver com botas, tem a ver com música e acordes e silêncios e pausas e palavras e coisas bonitas. Então diz lá. Ora bem, no sábado passado ocorreu no auditório do grupo de teatro Renascer, ali onde eram os antigos bombeiros, dos Moris, a audição de primavera, que é uma iniciativa da escola do grupo coral dos Moris, que fizeram então esta audição, uma espécie de orquestra, digamos assim, ou de mini orquestra, porque eles são graúdos, não é? São jovens, que estão a aprender ainda, mas que demonstraram ser capazes de encher o auditório e de proporcionar um espetáculo extraordinário. Pelas reações que não compareci, mas acompanhei aqui as reações no Facebook, essa grande ferramenta hoje em dia, para estarmos presentes em todo o lado, sem irmos a lado nenhum. Estamos em casa sentados no sofá. E o que me chegou foi que realmente foi uma boa iniciativa, esta audição de primavera. Está a chegar ao fim, também é uma oportunidade para os pais verem o que é que os seus filhos andaram a aprender e dos filhotes, né, da rapaziada, poder mostrar afinal o que é que evoluiu. Junta-se tudo, cria-se aqui um grande espetáculo e é bom para todas as partes e também para o Teatro Renascer, que vê assim o seu auditório composto, e acredito que para uma companhia de teatro pode ser com teatro ou com outra coisa qualquer, mas desde que esteja cheio e faça sorrir e entretenha as pessoas, vale a pena. Mas eu sei que tens outra coisa para nos contar. Tenho outra coisa, porque vou continuar nesta cena de palcos. De espetáculo. Mas agora vou voar ali um bocadinho para provar, para assinalar a estreia em Ovar da peça A Conquista do Polo Sul, uma peça do dramaturgo alemão, Manfred Cage. Muito bem. E encenada por Beatriz Batarda, e cujo elenco contém a figura muito conhecida que é Bruno Nogueira. Que é muito conhecida, e daí eu também, pelo menos foi... E da qual tu gostas muito? Por acaso gosto muito, sou grande fã, e acredito que aqui no concelho, os morizenses também, e os alvarenses, e toda a gente aqui do concelho, o Pedro também é? Pedro, gostem do Bruno Nogueira, por acaso não conheço o resto da composição do elenco, mas sei que vale a pena, porque também é uma peça que estreou em Lisboa, e causou aquele impacto mediático, ou seja, estamos aqui na presença de uma peça que... que está na vanguarda daqueles que andam a fazer o tour pelo país. É bom que o Centro de Artes acolha uma peça assim. Pena que os Moris não tenham um auditório que, se calhar o auditório, por exemplo, do Grupo de Teatro de Renascer, se calhar fica curto para isto, não é? Se calhar ia ter muito para isto, casa cheia. É tal coisa. A nível de dinâmica interna, os Moris estamos bem. Estamos a esticar o máximo que conseguimos, porque, pelos vistos, eventos cá não faltam. Agora, trair de fora para dentro é que está mais complicado. Mesmo assim, pronto. O concelho é perto, o Ovar é perto. Gastamos um bocadinho de gasolina, vamos ali, vamos vendo algumas coisas. Mas também a animação cá não falta. Pronto, está dado então o meu destaque a nível mais cultural. É toda uma cidade cheia de cultura e por isso o Ricardo sabe muito bem nos seus destaques, sejam eles citadinos ou concelhos. Nacionais, mundiais. De passar para o Emanuel, eu vou só, o meu mini destaque é mesmo muito pequenino, só para relembrar que na minha vila, no dia de ontem decorreu a meia maratona, que é muito... frequentada, não era frequentada que eu queria dizer, que tinha muitas, tem muita gente a participar, exatamente, tem uma grande, obrigada, Fiat, tem uma grande afluência, a par da meia maratona realizou-se a caminhada para aquelas pessoas que sabem que não têm tanta resistência e que antes de ir a caminhar do que ir a fingir que se corre, portanto, tenho informação de que quer na maratona, quer na caminhada, foram muitos os participantes. E é bom saber que o Conselho de Ovar ainda continua a ser caracterizado por exercício físico e que as pessoas não têm medo de sair à rua. O dia ontem estava um bocadinho cinzento, assustou um bocadinho e não houve quem pensasse que pudesse ser ou não cancelada, mas o certo é que aconteceu. Eu não sei quem foi o vencedor da meia maratona, mas o certo é que foi uma manhã bem passada junto à praia. E portanto, ainda bem que houve muita gente a participar e portanto, um beijinho para todas elas e em particular para o vencedor. E agora sim, Emanuel, qual é que é o teu destaque? Olha, dois destaques culturais muito rápidos também, para dizer que na sexta-feira à noite decorreu aqui no auditório da Junta de Freguesia um sarau, chamemos-lhe assim, dedicado ao Dia da Europa, organizado por professores e professoras da Escola Secundária dos Moris. Correu muito bem, a sala estava cheia, os alunos foram cantar, foram tocar, os professores também, passaram slides sobre a história da União Europeia, diz quem lá esteve que foi muito bonito. Outro grande destaque tem a ver com o grupo de bandolins dos Moris, não sei se vocês sabiam, mas eles vão atuar em França, na cidade de Belfort, acho que é assim que se diz, agora em maio, e vão fazer parte de um espetáculo que inclui 2 mil músicos, 200 concertos gratuitos, enfim, é a 30ª edição do FIMO, que é o Festival de Belfort. Os bandolins vão atuar no dia 15, da parte da tarde. Isto leva-me a dizer que, de facto, a qualidade é tanta que até já chamou a atenção fora de portas e os bandolins foram convidados para este evento. É um justo reconhecimento da qualidade e do trabalho que têm feito. E nós aqui no Juízo de Bancada vamos ter, digamos assim, um espião infiltrado que nos vai dar conta de tudo que por lá se vai passar e, portanto, nós vamos voltar a este tema num outro então, Juízo de Bancada com mais informações. E pronto, eram estes os meus destaques, estes dois em um muito rápido. Ok, muito obrigada, Emanuel. E antes de passarmos para a nossa entrevista, vou perguntar só aqui ao Sr. Florindo se ele quer destacar alguma coisa daquilo que nós falamos aqui, do desporto, da cultura, da meia-maratona. Gostei de vos ouvir. Gostou de nos ouvir, é bom sinal. Sim, gostei de vos ouvir e, francamente, há aí pequenos pormenores que... Falando de correr junto à praia, quando aquilo é na floresta, porque na praia e na areia é muito complicado. É muito complicado. Claro, estamos a falar das vossas referências, os bandolins, por exemplo. Em França já são fregueses habituais. Curiosamente, numa das idas à França, Matilde Santos, que vocês com certeza bem conhecem, compôs, ou melhor, fez os arranjos musicais e foi tocado o hino a Marselhesa em França, que de vez em quando aqui se ouve. E já o tocaram também cá em Esmoris quando vieram cá os... Sim, a partir desse dia será sempre, e tem sido sempre tocado. Portanto, Realmente, os bandolins é um ponto de referência, é um orgulho tê-los connosco e cá. Portanto, eles representam muitíssimo bem o país, até o país. Mas os humoristas muito, muito, muito, muito melhor. Falaram a propósito da sala. Diga, diga. Da sala, os humoristas. Bem, isso é uma promessa. Mais uma promessa. Não, é uma promessa para prometer para as próximas eleições. Portanto, é uma promessa para prometer para as próximas eleições. Mas acha que falta realmente, se calhar, uma sala de espetáculos? Quem duvida disso? Quem duvida disso? E vocês tocaram aí numa tecla, disseram que os Mouris estava-se a esticar culturalmente. É o erro que está a ser cometido, um bom erro. Está a ser cometido por os Mouris em relação ao VAR. Porque o VAR não quer que os Mouris se estique para a frente. Quer que encolha. E por isso dificultam essas situações. Porque o Cine Teatro, os Mouris Tour, e é assim que vocês se devem habituar a referenciar os Mouris Tour, Cine Teatro, os Mouris Tour, estão a entender o porquê, faz tanta falta. Esteve tão alto, que ofuscou aquela cidade. A propósito, cidade de Alvar existe? Não, é que eu agora me questiono-me. União das Freguesias, eu não sei o que é que em que se tornou a cidade de Alvar. Mas isso é outra questão que vocês, entretanto, aproveitem, esmiúcem, até porque vamos vocês já estão a invadir aquele território e, portanto, estão a levar a cultura de cá para lá. Portanto, aproveitem e perguntem, porque vocês podem estar a atuar e a contribuir culturalmente numa zona de ninguém. Podem não saber quem é. E muitas vezes é aquilo que os próprios portugueses fazem lá fora. Elevam a cultura de Portugal aos países que às vezes pouco ou nada têm. Sobretudo o cozinhado. Exatamente. Por toda exemplo, a gente que adora os cozinhados portugueses. A cabeça de porco começou a ser levada pelos imigrantes portugueses para a França. Hoje custa lá muito dinheiro. Exatamente. Como fomos nós que levamos muita coisa para o Brasil e para a América Latina, portanto, somos sempre um país ótimo a imigrar, seja aquilo que também for. Também tínhamos de levar alguma coisa. Exatamente. Pronto, olha, se calhar agora vou passar ali a bola para o Emanuel, que ele é que vai conduzir o resto da entrevista. Portanto, Emanuel. Eu estou disponível para responder ao que me perguntaram. Já vimos que sim, nós aqui conhecemos, e eu pessoalmente tenho o gosto de conhecer o Sr. Florindo, mas se calhar há pessoas lá em casa... Curiosamente, há quantos anos? Ui! Sim. Ui! É múltiplo dizer, há um jovem há quantos anos? Ui! Há quantos anos? Já lá vai muito, muito ano. Mas dizia eu conheço, mas se calhar algumas pessoas lá em casa que não terão tão presente quem é o Sr. Florindo Pinto, se calhar a primeira pergunta vai nesse sentido. Falar-nos um pouco de si e daquilo que... Eu ponho dúvidas que alguém não me conheça. Não sei. Eu ponho dúvidas. Isso é... Por uma razão muito especial. Primeiro, porque vivo em Jumuris só há 52 anos. E tenho orgulho também de dizer que fui batizado na Vila da Menina, em Cortegaça. Não é a minha vila, é só emprestada, que eu não sou natural de lá. Eu fui lá batizado, nasci acidentalmente em Alcobaça, porque o meu pai era tanoeiro e comprou-me, como eu costumo dizer, na Vindima. Não sei se vocês sabem o que é Vindima. Sim, sim, sim, sim. Portanto, bem, sabe o que é Vindima? Colher uvas, mas não, aquela não, Vindima... Não, o próprio do trabalho... Então, o que é, já agora sou eu que faço a pergunta. Ah, eu agora não lhe consigo explicar, mas pronto. Eu tenho noção de todo um projeto que começa nas plantações, na recolha e depois no próprio do tratamento. Bem, a minha vindima, e a vindima a que me refiro, eram os tanoeiros que imigravam com I. Com I? Com I. Imigravam para determinadas zonas... onde havia as tais vinhas, onde havia o vinho, onde era necessário consertar o vasilhame. Consertavam os barris e era feita... Isso é que era. Iam à vindima. E, portanto, eu nasci nessa zona. Depois disso, e casei em 1964, vocês não estavam cá, portanto, não assistiram, só há 52 anos, vivo cá, mas ainda não... Tenho muitas pessoas que dizem, ele que vai para Cortegaça. Em Corte Graça vivi, com muito orgulho, 20 anos. Porque quando cheguei a Corte Graça tinha eu 4 anos. Portanto, eu sou um pouco esta mescla. Mas há uma coisa que me orgulho. Dificilmente se encontrará em Esmoriz quem tenha feito tanto por Esmoriz como eu. Quer dizer, isto não é vai-vai. E era aí que eu queria entrar, era pois. Por aí que eu queria começar a entrar. Se recordassem qual foi a luta desenvolvida pelo movimento Esmoriz, movimento autonómico, claro, perdi noites, dias, tardes, andei pela Assembleia da República, mas lamento, quer dizer, não fui só eu, olha, presentemente o presidente da direção da Comissão de Melhoramentos, o dono desta casa, acompanhou-me bem de perto, foi uma pessoa muito interessada e foi descalamento, tanto quanto eu, os Miguéis de Vasconcelos que nós tivemos nesta terra. Se vocês quiserem, eu dou-vos o nome. Mas se calhar é melhor para o Paulo, mas porque muita gente sabe. Portanto, sou o Florindo Pinto, sou o responsável pelo Malho, já o era antes de 10 anos de estar nesta casa, desde o ano 2000 a 2010, estive nesta casa, com muito gosto, com muito sacrifício, com muito trabalho, mas enfim, estive. E passados 6 anos e uns meses, volto cá. Agradeço-vos sinceramente e com uma certa emoção o me terem convidado. Coloquei uma condicionante, que não importa referir, mas que com certeza que me entendem o porquê de eu dizer isto. Claro. Porque eu sei e sinto, sou controverso, mas há uma coisa que garanto a toda a gente. Defendo intransigentemente os interesses dos Mouris. Muito bem. Se calhar pegando naquilo que já foi dizendo, que fez muito para os Mouris, eu pedi-lhe para destacar. Eu sei que terá muito para dizer e nós não teremos, infelizmente, todo o tempo do mundo, mas para destacar aqueles que acham que foram os principais feitos. Quer dizer, isso se referem ao Florindo Pinto? Sim. Bem, aquela ação que nós fomos desenvolvendo na procura da autonomia desta terra, que foi o movimento Desmoriz Aconselho, bem, esse é realmente o principal. Depois de 10 anos de trabalho nesta casa, mais de 20% dos jornais que estiveram expostos são da minha responsabilidade. Esteve 10 anos, não foi? 10 anos. 10 anos. À frente do Jornal Voz de Mouriz. Mas não foi, só um dia, só numa edição, é que o atraso foi de 2 dias. E porquê? Porque o dia da saída era no dia 10, as eleições foram no dia 9, que era sábado, era preciso a tipografia imprimir e só saiu no dia 12 ou 13. De resto, religiosamente foram respeitadas as datas, 10 e 25. Portanto, na altura era quinzenal, então. Quinzenal. Sempre foi quinzenal. Agora, claro, são opções e quem está à frente é que tem de gerir a questão. Esmoriz precisava de notícias mais frescas, mas, enfim, cada um tem... Já agora que falo em notícias mais frescas, eu gostava de lhe perguntar, nesta altura, para fazerem um jornal quinzenal, como é que era feita a gestão das fontes de informação? Como é que era recolhida a informação? Ora bem, também reconheço que não, no meu mandato, Esmoriz não era tão badalado como é nesta altura. Porque exatamente pela questão gestão, não tínhamos jornalistas, noticiávamos tudo o que nos chegava, dificilmente procurávamos, porque também tínhamos uma forma de ver as coisas. Quem precisa, pede. E as associações precisavam e deviam. Nós não tínhamos possibilidades naturais e económicas de andar a mandar um enviado a cada situação. Portanto, nós falávamos com as pessoas e eles sentíamos que eles tinham a obrigação de de trazer a notícia. Não recusei nenhuma, inclusivamente cartas que escreviam, porque eu era simpático e às vezes também me batiam, mas eu publicava. Não recusei nenhuma notícia que fosse. Portanto, estamos entendidos. Se me perguntam, e como perguntastes, quais os feitos que eu mais registro? Olha, por exemplo, estou arrependidíssimo de uma decisão que tomei. Não sei se tiveram conhecimento, foi... decidi cortar com a missa às 11 horas, depois de uma reunião que tive com a fabriqueira, portanto, o Conselho Económico da Igreja. Desculpe, só para explicar, com a transmissão da missa... às 11 horas. Na rádio. Na rádio. Vós Muniz. Pois. Sou front... E depois, portanto, a decisão que eu tomei, de que estou francamente arrependido, foi depois recomeçar. Porque quando cortei, filo conscientemente, e continuo a pensar que é uma força que é usada por quem vende votos, e a transmissão da missa é um disparate. Há missa nas emissões oficiais às 8, às 9, há na televisão, não entendo o porquê de estar a ocupar-se aqui uma hora nobre, que serviria perfeitamente para este programa, tratando dos assuntos da Terra. Porque não entendo eu. E por isso... E a missa na própria igreja também. Bem, eu cheguei a levantar a questão e punha deste modo. Claro que é para quem não pode vir à missa, não pode vir à igreja. Tudo bem, tem as outras emissoras. Cheguei a sugerir, nessa altura, que então a transmissão fosse às 7:30 da manhã. Claro, como não aceitaram, foi quando disse pronto. Mas levantei outra questão. Perguntei quanto é que a igreja estava disposta a pagar para transmitir a missa. Resposta muito simpática, dita pelo responsável. A igreja não paga, só recebe. Então não há missa. E pronto, e deixou de haver missa. O surto da gripe é que originou um repensar da questão e abrir as portas. É daquilo que eu mais me arrependi de ter feito em Esmuris. Foi abrir as portas nesta casa para a transmissão da missa. Muito bem, já passamos aqui um bocadinho por alto e o tempo até já está a correr mais depressa do que eu previa, mas ainda lhe queria deixar aqui uma ou duas questões antes de terminarmos aqui. Há pouco falávamos dos jornais da Voz de Esmuris, que assinalaram 60 anos de existência. Ora, nesses 60 anos, Esmuris mudou imenso, e o Sr. Florindo foi acompanhando essa mudança. Para nós que cá não estivemos e que não vimos como é que Esmuris era há 30, 40, 50, 60 anos atrás, que retrato é que nos pode fazer desses tempos que nós não vimos? Aconselho-vos a ler a história de Esmuris do padre Aires Amorim. Bem, era isso que ia dizer? Não, aconselho-vos a ler os jornais, porque a história, isso é um livro maravilhoso, é indispensável nesta terra. Esse homem foi um herói, porque compilar aquilo, se vocês algum dia quiserem fazer um caderno de apontamentos, entendem logo. Bem, não chegou a entender ainda, porque é uma obra do outro mundo, como eu costumo dizer. Eu aconselho-vos a que leiam o jornal, porque no jornal vocês entendem o querer da geração, que nem é bem a minha, dos que ainda são muito mais velhos do que eu. Por exemplo, no trabalho do padre Aires Amorim, vocês só encontram uma coisa muito simpática. Em Esmuris, porque não se faziam obras em determinado local, o povo juntou-se e colocou lá uma estrada de paralelos. E a Câmara, o colonizador, o explorador Ovar, veio cá e arrancou os paralelos. Quer dizer, e em que ano foi? Bem, 1930 e tais. Portanto, vocês estão a ver que isto realmente não pode. E esta revolta que eu sinto, e que é manifesto sempre contra o OVAR, não é contra as pessoas do OVAR, é contra o OVAR, é o sentir a exploração que eles impõem e vão fazendo sobre os moris. Vocês, neste programa, vejam se conseguem descobrir quanto é que Dimi, quem é o OVAR, pago por os moris. Depois vêm para aqui, em nós até vamos fazer isto, vamos fazer aquilo. Dão-nos tostões, levam-nos milhões. E é esta expressão que eu tenho usado, e é este sentir que eu vos quero transmitir, porque me o transmitiram a mim. Revolta constante contra quem nos explora. Ninguém gosta de ser explorado. E ao VAR é que nos tem feito. Nós temos tão atido. Tivemos lá um presidente de OVAR. Foi com menos vez por esta terra. Tivemos um presidente de OVAR? Tivemos um esmorizense presidente. Ok, já percebi. Claro, quando nós dizemos, foi o dos que menos fez por esta terra. Esmoriz não é conselho por causa dele. Esmoriz não tem o ensino superior por causa dele. Eu estou a afirmá-lo. Eu já o tenho escrito. Portanto, eu costumo escrever para que amanhã me possam apontar o dedo e me perguntarem porquê é que eu escrevi. Porque ao dizer aqui, posso amanhã dizer assim, não era bem isso que eu queria dizer. Não, eu não jogo por esse campo. Portanto, reparem, esmoriz... Poderíamos ser sede de conselho, por exemplo? Era isso que se procurava. E isso só não foi conseguido exatamente por bloqueio de dois autarcas, o que estava cá e o que estava lá. Tão fácil e tão simples quanto isso. Esse era um dos temas que nós poderíamos debater e debater e debater. Infelizmente o nosso tempo está a chegar ao fim. Nós não deixamos os nossos convidados irem embora sem uma mensagem lá para casa e sem um julgamento. Primeiro a mensagem lá para casa, o que quiser. Um minuto de mensagem. Estou perfeitamente à vontade, agradeço-vos a vossa disposição e espero que os morizenses não se esqueçam que são dos moris e que OVAR está lá. Muito bem. A pergunta que nós levamos aqui a julgamento e que lhe vamos deixar assim é uma coisa muito simples, não precisa de grandes justificações, e é só perguntar se nestes 60 anos, bem vistas as coisas, esmoriz está melhor ou está pior? Se estiver melhor, o veredito que dá é banco dos céus, se acha que está pior, banco dos réus, que é assim que funciona o juízo de bancada. Ora bem, eu só vos posso dizer que esmoriz tem evoluído. Atravessou períodos onde estaria muito melhor, quer dizer, ao fim de... Se comparativamente com os 60 anos atrás, bem, isto está melhor. Não podia, não, de outra forma também não poderia ser. Mas que está mal, muito mal, está. E portanto, tem de dizer, banco dos céus ou banco dos réus? O purgatório não conta. Nós aqui não aceitamos meios termos. Metam-no no inferno. Muito bem. Sr. Florindo, muito obrigado por ter acedido ao nosso convite, que ainda por cima foi feito um pouco em cima do joelho. Gostamos imenso de o ter aqui. Infelizmente não temos tempo para mais. Vamos voltar cá. Fica o compromisso de vir cá, até porque pelo que acompanhou e pelas suas opiniões, e porque é uma pessoa que não tem medo de dizer o que pensa. Muito obrigado por ter vindo cá. Caro ouvinte, nós voltamos já de seguida para a terceira parte, que como sempre é dedicada ao desporto. Rádio Voz dos Moris, 93.1 FM. Juízo de Bancada, onde a opinião é descomplicada. E já voltamos após... Olha o Ricardo a falar. Interrupção. Olá, estou vivo! Eu vejo o... Pois é. Voltamos ao jingle. Um jingle vocal que eu estou a trabalhar. Estou um pouco desafinado, mas também é porque estou congestionado. Desde a música de Natal que descobriste a tua vocação. Tenho trabalhado e estou muito melhor. Na próxima estou... Vai ver. Quando ninguém está a ouvir é que vocês deviam presenciar. O que é que interessa? Esperamos que tenham gostado aqui da entrevista com o Sr. Florindo. Batemos muitos temas. Foi polémica, mas também é preciso. Sem papas na língua, assim é que é. Também é preciso dizer. Há que saber explicar. Quando as coisas são como são, é preciso dizê-las. E sem dúvida que o Sou Florindo, pelo menos, parece dizer com factos, com coisas que comprovam o que diz. Foi uma entrevista que todos nós gostamos, nós pelo menos aqui no estúdio gostamos de ouvir. Lá em casa esperamos também. E agora vamos ao desporto com o apanhado certeza da semana. A gente vai gostar também. Também vai controvérsia, Pedro, no apanhado da semana. Talvez, vamos ver. Primeiro vamos aos outros esportes, sem ser o futebol, muito rapidamente. O Sporting, atenção, campeão da Taça de Portugal de futsal, temos de arranjar aqui títulos para o Sporting. Ah, pois. Está a ficar difícil. E vencemos o Benfica, precisamente. 4-2 na final. João Matos foi até considerado o melhor jogador da taça e é jogador do Sporting. Uma vitória na Taça de Portugal, que é a segunda maior competição de futsal cá em Portugal, é muito satisfatório, e tendo em conta que o Benfica é uma das melhores equipas, a par do Sporting, como é óbvio, é sempre um jogo de grande rivalidade, e na Póvoa de Varzim, ainda por cima, vai-se disputar aqui no Norte, um jogo entre rivais do Sul. Por isso, mais uma festa da taça, no futsal também acontece, e parabéns ao Sporting pela vitória. Passando para outros esportes, também está a acontecer a final, mas do Campeonato Nacional de Handball, e o ABC e o Benfica estão na final, e no primeiro jogo, em Braga, na casa do ABC, foi a vitória dos bracarenses, 40-38, um jogo e uma final que é disputada a melhor de 5 jogos, por isso ainda há muito para disputar, e para já vence o ABC por 1-0, vamos ver como decorre os outros jogos até ao final do campeonato. No ténis, João Sousa esteve muito bem no Masters 1000 de Madrid, a primeira vez que chegou aos quartos de final de um Masters 1000, depois de Frederico Gil já ter chegado nos tempos áureos de Frederico Gil. João Sousa perdeu, ainda assim, com o Rafael Nadal, por 2-1, mas acabou por fazer uma boa participação no Masters 1000. Como eu disse, nunca tinha chegado a esta fase tão importante da competição. E, à custa disso, tornou-se, garantiu o seu melhor ranking de sempre, e é top 30 já, e o que é muito bom para João Sousa. Vamos ver se vai conseguir ser cabeça de série no Roland Garros, que provavelmente é um dos grandes objetivos para este grande slam. Passando para o futebol, o campeonato português ainda não está decidido, e curiosamente o único campeonato que também ainda não está decidido nas grandes ligas é o campeonato espanhol. Aqui em Espanha, os jogos desta semana ditaram o afastamento de um dos candidatos, que foi o Atlético de Madrid, perdeu por 2-1 com o Levante. O Barcelona não arreda pé, venceu por 5-0 a equipa do Espanhol. 5-0 ao Espanhol, e o Real Madrid venceu o Valência por 3-2 com 2 golos de Cristiano Ronaldo. Estava aqui com dúvidas. Em Portugal também as coisas estão por decidir. O Sporting venceu por 5-0 o Vitória de Setúbal, e o Benfica no dia seguinte, ontem, mesmo a jogar com 10, venceu por 2-0 o Marítimo no Caldeirão dos Barreiros. Mas isso vamos já comentar, porque a seguir vamos ter comentários, não é, Ricardo? Pois é, vamos ter comentários. Concluíste então o teu apanhado da semana? Concluí, sim, senhora. Ora bem, nós habitualmente fazemos sempre o comentário à jornada, não é? É verdade. É, Tânia, confirmas? É verdade, sim, senhora Ricardo. Muito bem. Também houve jogo do Porto. Agora... Também houve jogo do Porto. E até acho que foi o primeiro. Foi, se não me engano, foi, às 4 da tarde. Foi no sábado. Uma vitória por 2-1, mas o Porto... 3-1. 3-1? Sim. 3-1. Mas o Porto voltou a entrar a perder, não foi, Tânia? É verdade, um gol de Postiga. E Postiga marcou um gol. Brindou. Brindou ali Elton com um grande golo. Lá está. A vitória acaba por ser natural, não é? Para o Porto, mas o que é certo é que também começa a perder 1-0, também é um bocado sintomático esta época, não é? O Porto começa por sofrer sempre golos, e de facto já muito se disse, de facto aquela equipa tem vários problemas, mas desta vez conseguiram dar a volta ao resultado. O golo do Hélder Postiga é de se lhe tirar o chapéu. Eu espero que ele, sendo convocado para o europeu, esteja inspirado tal como esteve no sábado passado. Quanto ao jogo, é assim, já não há muito que se lhe diga, o Porto já só faz jogos de treino para a final da pré-época para a taça, da taça de Portugal. E curioso, porque eu vi até agora no Facebook que o Porto no próximo fim de semana vai jogar no sábado de manhã. A sério? Portanto, é verdade. O que é uma hora curiosa, joga em casa com o Boa Vista, tendo em conta que depois na outra semana joga no domingo no Jamor. E o bilhete deve ser ao preço da chuva. Ao Braga. Não sei, os bilhetes para o jogo com o Boa Vista, não sei, mas sendo ao sábado, se calhar Acho que é uma oportunidade. Vou ver o Porto. Olha, estou aqui a pensar. Eu acho que os miúdos, que os pais que gostam de levar os miúdos ao futebol, e o certo é que eu acredito que o Porto pelo menos vá jogar com a equipa que poderá ser titular no jogo do final da taça. Portanto, é uma oportunidade de verem muitos daqueles dos ídolos que para os miúdos passam na televisão. Eu por acaso ponderei em ir ver o jogo, mas sendo sábado de manhã é-me impossível de ver. Esse portismo. Meu Deus. Não, é assim, o sentimento está sempre cá e... Mas vais estar no Jamor, tu não vais? Eu adorava. Também não. Ir ao Jamor, é verdade. Sabes que no Jamor, para beber cerveja de graça, não há melhor. Não há melhor, para não. Esquece, aquilo tem tanta gente que tu podes... Fazer o que tu quiseres, sempre a malhar. Até acho que ficas um bocado longe do próprio relvado. Esse é o problema de alguns estádios. Do relvado. Mas quanto ao jogo do Porto, não há grande coisa. Não tem, não está com o Sérgio Oliveira? É assim, eu destacaria sempre Sérgio Oliveira porque eu sou fã. É bonito, não é para ti? Do Sérgio Oliveira. Lindo. Jeitoso. É verdade, é muito bonito e acho que é muito bom jogador. Não é por acaso que ele é o capitão da seleção de sub-21. É um jogador que, sem dúvida alguma, tem muito que trabalhar ainda porque tem muitas fragilidades. Mas eu acho que o Porto é a equipa ideal se ele quiser crescer, e eu espero que seja um reforço a contar para a próxima época. Mas sim, um grande golo, um grande jogador e é uma pessoa muito bonita, é verdade. É muito, muito bem, é um triplo banco dos céus. Para Sérgio Oliveira, foi, claro. É. Aqui no comentário da Tânia. Pode ser que ele esteja a ouvir. É. Quem sabe, ele frequenta muito agora, a zona. Saiu do treino. Ele é de Passos Brandão. Ele frequenta aqui a zona das praias de Espinho e Esmorisco. Aliás, eu já vi. Os jogadores do Porto é o que não falta aqui. Já vi o Ruben Neves no Pé na Areia. Já vi o Sérgio Oliveira no Pé na Areia. No Pé na Areia eles vão lá todos. Tem que ir ao Pé na Areia. Esmorisco continua a ser um bom Porto. Um bom Porto seguro para ele. Um bom Porto seguro, sem dúvida alguma. Ora bem, a seguir tivemos o jogo do Sporting, não é? É verdade. Tentativa de tomar de assalto a liderança da Primeira Liga, conseguiu à condição uma vitória por expressivos e esclarecedores 5-0, não é? Diante do Setúbal. O que há a dizer, Pedro? Olha, há a dizer que mais uma vez o Sporting prova que está muito bem e que, apesar de continuar no segundo lugar e ter ganho aquele primeiro lugar só à condição, estamos a fazer uma reta final de campeonato muito, muito forte. Tivemos uma grande vitória contra o Porto, outra afirmação de grande superioridade perante o Setúbal, e acredito que para a semana o cenário possa se manter, apesar de estarmos a jogar contra o Sporting de Braga, que, como sabemos, é o finalista da Taça de Portugal e fez um campeonato excelente, com um treinador também excelente. Falando um bocadinho do jogo, gostei muito da atuação do Gelson. Foi titular, surpreendentemente, a substituir o João Mário, que aparentemente... O que é que lhe aconteceu? Eu creio que... Para não estar no banco, sequer, devia ser alguns problemas físicos e também o excesso de jogos. Temos um jogo importante para a semana. Na altura, antes do jogo contra o Porto, Brian Ruiz também saiu das opções. Jorge Jesus aprendeu, se calhar com outros anos no Benfica, a fazer esta rotatividade e a não cansar demasiado os jogadores para que nos jogos decisivos eles estivessem em foco, tal como o João Mário teve no jogo contra o Porto na semana passada. Mas pronto, tivemos o Gelson no lugar do João Mário, esteve muito bem, acho que marcou um golo, pelo menos um deles, marcou dois, creio eu, mas um deles foi fantástico, o primeiro, com muita classe. Realmente, o jogo teve uma toada única. O Ricardo, guarda-redes do Vitória de Setúbal, fez ali defesas fantásticas. Podíamos ter ganho por muito mais golos. O Slimani deve ter sido o mais frustrado a sair do relvado, porque não conseguiu marcar um golo, não conseguiu. A esperança é mínima, não é? Mas provavelmente ainda teria alguma esperança de chegar aos golos de Jonas e conseguir ultrapassá-lo na lista dos marcadores. Obviamente não... E o amarelo? O amarelo a Adriano Silva? Muitos têm falado também nessa polémica. É o 12º amarelo a Adriano Silva. Atenção, já é a terceira suspensão este ano. Sim, não creio que fosse um amarelo assim tão amarelado, digamos assim. Mas pronto, o Adriano Silva tem uma função no Sporting que é de muito combate, porque o meio campo é curto, é basicamente ele e o William e depois outros jogadores normalmente nos apoios, mas mais com funções ofensivas. Por isso é natural que leve muitos amarelos. Vai ser uma baixa de vulto para o jogo com o Sporting de Braga, mas o Aquilani também já esteve a jogar titular várias vezes e apesar de ter outras características, não é por aí que o Sporting vai ficar defraudado e vamos de certeza estar bem no meio campo de qualquer forma. Muito bem, muito bem. Tens mais alguma pergunta, Ricardo? Eu não. Ah, pronto, ok. Agora se calhar está na altura de passarmos aqui. Porque se o Sporting ganhou 5-0, o Benfica estava em toda uma pressão naquele caldeirão dos Barreiros. Pois era, pois era. Mas conseguiu vencer a pressão. Exatamente, mais uma etapa superada, com distinção. Faltam 3 pontos. Com brilho, com sacrifício, com sofrimento, mas com alma de campeão. É, faltam 3 pontos. O Benfica. Lá está, este jogo foi todo ele pintado com a questão da mala, não é? A questão da mala que supostamente tinha seguido para a Madeira. O que é certo é que antes do jogo nós vemos o Luís Filipe Vieira com o Sr. Carlos. Como é que ele chama? Carlos Pereira. Carlos Pereira, o presidente do Marítimo, relativamente bem dispostos e até brincaram, gracejaram um bocadinho com essa questão da mala, questão da mala. No almoço antes do jogo. Portanto, as relações entre os clubes, à parte dessa polémica, não ficaram afetadas. Mas depois, no campo, atenção, o Benfica foi muito superior ao Marítimo. O Marítimo não teve nada ao Marítimo. O Marítimo, além de ter sido débil em termos ofensivos, porque não testou o Ederson, na verdade. O Marítimo não, esqueceu-se não de jogar, é isso que estás a querer dizer. Não estou a dizer isso. Foram não ao estou, jogo e esqueceram-se. Não estou a dizer isso porque, repara bem, o Benfica, não só o Marítimo, mas... grande parte das equipas não é, que jogaram contra o Benfica muitas vezes não deixaram de jogar, esqueceram-se de jogar. Mas, Tênis, mas ultimamente têm testado. Quando uma equipa... Na semana passada, o Vitória Guimarães, o Marítimo foi das mais fracas nas últimas semanas. Mas se tu fores a ver, o Guimarães, o próprio Setúbal, tem aqui uma ocasião para marcar um golo. Não, o Guimarães na semana passada, ocasião flagrante, teve aquela que o André Almeida fez ali uns cortes milagrosos, mas teve ali muito em cima do Benfica. Não estou a dizer que esteve a rematar constantemente. O Marítimo também chegou a uma altura em que o Benfica faz 1-0 logo a abrir a primeira parte, a segunda parte, e depois o Marítimo está ali, com o Benfica já com 10, a jogar no meio campo do Benfica. Ah, mas eu acho, que o Marítimo não conseguiu aproveitar de forma quase nenhuma o facto de estar a jogar contra 10 jogadores, porque o Marítimo, mesmo estando a pressionar ligeiramente, digamos assim, não fez absolutamente nada. Fez um gol em fora de jogo. Pois, e lá está, a coisa temo, eu temi que pudesse complicar-se quando o Renato Sanches é expulso, e acho que é a primeira vez desta época em que o Renato com a sua imaturidade de 18 anos consegue ter consequências diretas num lance assim decisivo para o jogo em si. Acaba mesmo por ser expulso aqui. Isto poderia ter condicionado, mas curioso é que muita gente acha que o Benfica até jogou melhor com 10 do que com 11. Porque o próprio treinador do Marítimo disse isso no final do jogo. Que é verdade, quando estavam 11 contra 11, quase como dizendo, quando estavam 11 contra 11, a gente conseguiu. Mas depois, não é? Olha, com 10, com 10 também nós. Uniu, quase. Mostrou realmente que é uma equipa. Olha, mas não sei se te lembras, Ricardo, ainda no tempo do Jorge Jesus, o Benfica avaliou uma altura que com 10 jogadores é que jogava bem. E também eliminou os Juventus com 10, eliminou o Porto com 10, limpava tudo. Com 9. Ou com 9, exato. O Siqueira também. Parabéns, também há aqui uma coisa. 10 jogadores, claro que a recuperar a bola, isto obriga-me mais força, mais cansaço, a correr mais, mas depois também em termos ofensivos o posicionamento da equipa é diferente e para quem defende isto também acaba por ser situações diferentes. Eu acho que na prática, se formos a ver uma equipa que está a jogar com 10 jogadores a defender, o processo é o mesmo, a atacar é que ataca com menos. Não, eu estou a dizer, na ótica de quem está a defender um ataque do Benfica com 10. Ah, não? Sim, sim. O Benfica ataca com menos. O Benfica ataca com menos, mas esses menos movem-se de uma forma diferente para compensar. Ah, sim, está a perceber? Está bem. Acaba, para quem defende, também acaba por ser diferente. Olha, no golo nem precisaram de se mover, com o jogador do Marítimo é que ofereceu a bola. Também é verdade, é verdade. É verdade. O Mitroglou corresponde à chamada, não é o nosso passa, melhor marcador. Passa, e quem passa é o jogador do Marítimo. Não é o nosso melhor marcador, mas corresponde à chamada quando é necessário, e está em momentos decisivos, o Mitroglou, parabéns para ele, Talisca. Não é que antes de entrar toda a gente, ai meu Deus, não metas o Talisca. Ai meu Deus. E depois grande Talisca. Mas então, há uma pergunta que se impõe. Que nós se impõe daqui a uma semana estaremos a comentar a vitória do Benfica, oxalá. A vitória de que equipa ao campeonato? Olha, vitória, se for a vitória dos dois, é do Benfica, não é? É, ouvi dizer que se ganharem os dois, o seu jogo ganha o Benfica, não é? Não é assim, eu acho que é assim. O Jesus ganha de qualquer das formas. Não é o que ele vai dizer. Foi o software. Se o Benfica ganha, foi o a máquina. É o que ele vai dizer. É a máquina dele. Portanto, é a máquina dele. Mais um título para o JJ. Não creio que é isso que ele vai dizer, por acaso. Acho que vai dizer que ganhou a equipa que não merecia. E até é verdade. Até é verdade, porque... Se formos a ver o jogo jogado, eu sou franco. Temos um campeonato. Quem faz mais pontos... chega ao fim em primeiro lugar. É verdade, sim senhor, mas já houve anos em que eu não devia dizer isso. É curioso, naquele ano do agora, Kelvin, não sei se foi aquilo que disseste. Mudou-se os tempos. Mudou-se os tempos, mas depois continuei igual. Não há registros de nada. Eu próprio não me lembro do que é que pensava na altura. Não, eu acho que o Benfica, da última vez que foi ao Marítimo fechar um campeonato, correu-lhe mal. Portanto, não sei se isto. Ah, mas desta vez não foi, não foi como nessa vez. Nessa vez fizeram uma volta olímpica e tudo. Ah, só ontem tu viste bem a recepção da equipa. Foi um. Um destaque. Não foi também apoteótico. Para os adeptos. Destaque para os adeptos. Uma recepção apoteótica, mas depois também no jogo. Incrível, fenomenal o apoio dos adeptos. Isto acaba também por ajudar a empurrar o Benfica para que é o que vai ajudar a equipa no próximo domingo. Não vimos o Sporting a receber com este entusiasmo os adeptos sportingistas a receber com este entusiasmo o Sporting na Madeira. Não vimos os adeptos portistas a receber o Porto com este entusiasmo na Madeira. Isto só prova que, não é? Que também penso... a dimensão do Benfica e opa, realmente orgulha-me como adepto. Orgulha-me como adepto ver isto. Pronto. Meu Deus, uma babete. Uma babete para o Ricardo, para a semana trazemos uma babete. E eu compreendo que depois para muitos jogadores pensem, epá, realmente o Benfica é grande. Jogadores como Mitroglou já dizem, Benfica até morrer nos twitters, essas pois coisas. É. Sim, imitar os jogadores. O Bruno César também dizia no Benfica, agora tenho visto as declarações dele no Sporting. Quer dizer, nós estamos mais fortes que ele, já nem diz o nome do Benfica. Isso é normal, Ricardo. Emanuel, diz-me mas, tu. É orgulho. Já chega, Ricardo, já chega a falar do Benfica. Agora quero saber o que é que o Emanuel acha. Quem é que acha que vai ser campeão na próxima jornada? Eu acho que vai ser o Benfica. Achas sinceramente? Tu perguntaste-me o que é que eu acho que vai acontecer. Quem não é? Tu o que querias? É que eu... Sim, exatamente. Eu sei o que é. Eu queria que fosse agora, um não estou a ver o Benfica a não ganhar na Luz. Em casa, os bilhetes já estão esgotados, creio eu. E até porque, olha e que me perdoem os meus amigos benfiquistas, vamos até supor que o jogo estava a correr mal e que o Benfica até estava encostado às cordas, o que é extremamente improvável, ou que outra equipa marca um golo fortuito. Não me admirava nada que surgisse ali. Penalti, expulsão, guarda-redes. Não, que não existe. Qualquer coisa desse género. Olha, que na última vez que o Nacional foi ao Estádio da Luz, que foi para a Taça da Liga, no início deste ano, eu vi ali o Benfica em apuros. Ganhou 1-0. Ganhou, mas o Nacional e o Manuel Machado teve ali declarações bonitas no fim. Eu lembro-me muito bem desse jogo. Eu estou aqui a ver a retratação desse jogo, mas sem o golo do Jiménez, que ele ontem também falhou ali que era só encostar, mandou à trave, não foi? Também era, o lance era difícil. Era para o Jiménez era difícil, realmente. Era difícil. Se 9 milhões por 50% do passe, é complicado. Eu estou a falar da execução. Era um lance até era difícil. Se tu vês a repetição, vais ver que também não era assim tão fácil. Eu marcava, Ricardo. Pronto, mas isso és tu. E o Pedro Guerra também. Eu, Pedro Guerra. Ai, o Pedro Guerra. Mas o Pedro Guerra é da Maiense. Não é? Ver, não é? Meu Deus. Eu ia só perguntar, em jeito de pequenina antevisão, Pedro, se achas que a deslocação do Sporting a Braga vai ou não ser difícil? Oh, difícil, claro que vai ser. Porque o Braga está um bocadinho em queda de há umas semanas para cá. O Braga já não tem nada para conquistar, aliás. Está em queda, como tu dizes, e é verdade, em termos de resultados, está desde a derrota com o Shakhtar, que na Liga não tem sido muito famoso, mas este empate que teve agora com a Académica, que desceu a Académica, garantiu a presença direta na fase de grupos da Liga Europa para o Braga. O Braga não tem nada para conquistar, tem... Ou seja, pode dar uma perninha ao Sporting caso o Benfica tenha a pôr na Luz. Tinha um jogo e que está dentro destes da queda, digamos assim, do Braga, que era importante, que foi o jogo contra o Benfica na Taça da Liga, e o Mateus aí é que caiu, mas completamente caiu. Mesmo. O único jogo que falta, que é muito importante para o Braga, é o da final da Taça de Portugal. O Paulo Fonseca tinha admitido que queriam ganhar um título, pelo menos, um título destes dois. Também já admitiu agora que vai sair no final da época, por isso acho que vai querer sair. Em grande. Isso não sei. Se tens perguntar, olha, tem um colega que lhe vendeu um carro hoje. Vendeu um carro? Sim. É verdade. Por isso, perguntar. Vou ver se desculpo as minhas fontes. Mas de qualquer forma, tenho a certeza que eles querem acabar, que ele quer acabar a carreira no Braga com um título e o Braga não tem assim tantos títulos para deixar fugir a Taça de Portugal. No jogo contra o Sporting, acho que vão querer deixar uma boa imagem. Também já não tinha muito a ganhar e ganharam ao Porto, se bem te lembras, há umas semanas atrás. Por isso, ainda por cima, estando a jogar em casa, vão querer estar a dar o máximo contra o Sporting e preparar-se da melhor maneira para a final da taça. Não existe aquela questão física porque o jogo é só no fim de semana a seguir. Por isso, espero um jogo muito complicado para o Sporting. No entanto, e como tenho vindo a dizer há muitas semanas esta parte, acredito que o Sporting vai lá para vencer e vai jogar novamente muito bem, apesar de o campeonato estar dependente daquilo que acontece na Luz. Exatamente, Benfica, vamos ver. ver o que é que será capaz de fazer. E nós teremos cá na próxima semana para comentar quem foi campeão, os festejos, as entrevistas, os jogadores, o entra e sai. E o campeonato está mesmo. E a convocatória de Fernando Santos, que também vai sair depois, logo a seguir, creio. No, dia 17. Exatamente. Dia 17. Então ainda será só daqui a dois programas é que poderemos comentar. Eu não sei. Não. 35, nada, Ricardo. Sim, Pedro, diz, desculpa. O próximo programa é dia 16, acho eu, já, não é? Então, 17, sim, daqui a dois, exatamente. Só daqui a dois é que podemos comentar. Eu não sei se vocês têm mais alguma coisa para temos comentar. Temos os bancos agora. Os bancos, não é verdade? Então pronto, olha, se calhar eu vou começar pelo Ricardo, já que o Ricardo nunca quer ser o primeiro a começar, começar. O banco de céus. E o banco eu abro aqui, esta pequena rubrica. E eu vou começar pelo banco dos céus. Céus, muito bem. Céus, no céu. No banco dos céus, na minha opinião, especialista, não até, há que dizer que o campeonato português e o campeonato espanhol estão de parabéns. Porquê? Ao rubro. Porque estão ao rubro. Deixar para a última. Na última jornada, ao contrário de outros, em que o campeão já sabe três épocas antes, não é? Três meses quase antes de acabar. Agora, temos aqui o campeonato português e o espanhol, cujo campeão só será decidido na última jornada. Isto é bom para as respectivas ligas, porque os adeptos sofrem, vibram... Até ao último momento. E os jogadores esforçam-se até a última gota de suor. Só é de enaltecer. Exatamente. Emanuel, o teu banco dos céus vai para... O meu banco dos céus vai para um treinador? Da segunda liga, que agora é? O nome é Vítor Oliveira. Vítor Oliveira, que é caso único no mundo. 4 anos seguidos, 4 subidas à primeira liga. Sim, é um especialista nas subidas. Arouca, União da Madeira, Desportivo Chaves e, se não me engano, Tondela. Não. Sim, o União da Madeira foi no ano passado, por isso não pode ser o Tondela. 4 anos, 4 subidas, é uma coisa impressionante. Creio que isto nunca aconteceu em lado nenhum no mundo, portanto é um banco de chaves claríssimo. E é especialista em subir equipas, é mesmo a mesma coisa. Pois é, isso é. 9 vezes, né? Exatamente, e ele próprio diz que não sabia se 9 vezes 4 nos últimos 4 anos. Sim. Continuar nos Chaves, portanto vamos ver se ele muda de clube e vai poder permitir uma subida no próximo ano. Ele até pergunta: quem quer subir? Vá, pronto, vamos lá. Vamos lá que eu dou uma perna. Possivelmente ao Feirense. Se o Feirense não subir já este ano. Era giro, era de bom tom. Pedro Silva, faço tu. Olha, o meu destaque ia ser o Desportivo de Chaves, mas como o Emanuel falou do Vítor Oliveira, que está ligado ao Desportivo de Chaves, eu coloco aqui outro, coloco o Petit, porque o Tondela, quando o Petit chegou, estava completamente condenado e agora, apesar de continuar ainda condenadinho. Está na luta, venceu o Paços de Ferreira, que é uma equipa de nível europeu, por 4-1 e mantém-se na luta, ao contrário da Académica. Que já desceu. Eu achei que ias falar do Arouca. O Arouca já garantiu. Garantiu a sua presença na Liga Europa. Na Liga Europa. E portanto, agora do Banco dos Réus, vamos saltar para o Banco dos Réus. E portanto, Ricardo. Muito bem. No Banco dos Réus, eu vou colocar a Académica, uma equipa com história no Campeonato Português. Até dói. E que desceu à segunda Liga. Acho que vai, já não se escapa do último lugar, se não me engano. Sim. Mas certo é que, lá está. Já, acho que já não descia há 15 anos ou 16. Há 14, eu acho que li 14. Deve ser, é mais por aí. Uma equipa com tanta tradição é pena, porque equipas destas fazem, não é? Falta ao campeonato. E no dia do início da queima. E no dia do início da queima. Foi portanto, triste. Um dia de festejos assim refriado por esta notícia triste para Coimbra e os estudantes, etc. Mas pronto, esperamos que Vítor Oliveira se calhar pegue nela para o ano. E eles possam voltar à primeira... Olha, agora que falas nisso. À primeira liga. Emanuel, o teu banco dos réus? Olha, o meu banco dos réus vai para o Manchester City, porque empatou 2 golos com o Arsenal e agora já não depende só de si para ir à Liga dos Campeões no próximo ano. Isto tem... Não deixa de ser surpreendente. Tem um duplo condão, que é o seguinte. Primeiro, já não depende só de si. E segundo, é uma espécie de presente envenenado que Guardiola vai apanhar no Manchester City da próxima época. É verdade. Porque se o Manchester United pontuar na próxima jornada, o Manchester City já não vai à Liga dos Campeões. Estou a imaginar Guardiola a treinar na Liga Europa. Não. É um grande... É por isso que Mourinho ainda não decidiu se vai ou não para o United. É um grande presente envenenado para Guardiola e uma equipa daquelas como o City, com tanto investimento, imperdoável. Tantas estrelas, cai na Liga dos Campeões, mas isso, enfim, contra o Real Madrid, chegou onde chegou, mas caiu durante a semana e agora caiu também no campeonato e as coisas não estão fáceis. Portanto, Banco dos Reus. Ora, okay, muito obrigada. Pássaro, faltas tu. Olha, o meu Banco dos Reus vai para o Atlético de Madrid. Fizeram uma grande campanha na Liga dos Campeões, apuraram-se para a final, mais uma vez, e eliminando uma equipa tão grande como o Bayern de Munique. Mas depois, como acontece muitas vezes depois do jogo de Liga dos Campeões, há uma descompressão e no jogo do campeonato teve ali um revés que o afasta completamente da luta pelo título na Liga Espanhola. O Ricardo há pouco falou que a Liga Espanhola está extremamente emocionante e que vai haver liga até ao fim. Podia haver liga até ao fim com 3 equipas, o que ainda era mais impressionante, e neste momento só vai haver com 2, porque o Atlético de Madrid perdeu, creio que foi com o Levante, perdeu por 2-1 e está fora da luta pelo título. Não se pode ganhar tudo, e o Atlético de Madrid já ganhou muito, pode ainda ganhar a grande Liga dos Campeões, mas o campeonato este ano já escapou. Exatamente, muito obrigado. Eu podia só dar aqui um destaque de Banco dos Reus para o próprio do Renato Sanches, porque não deixa de ser um miúdo que andou nas capas dos jornais em tudo o que era imprensa nacional e não vai jogar o jogo que poderá dar o campeonato ao Benfica. Não deixa de ser curioso. Não podia deixar de falar e portanto está na hora de nós fecharmos o nosso juízo de bancada. O Emanuel, o Pedro, o Ricardo e eu, Tânia, voltaremos para a semana, como é habitual, às 9 horas. Até lá, um beijinho para todos. 93.1 FM.